primeira regra do crossover é que quem canta é o convidado, porra. Atenção, Cranzebeck, ao top de 4 já vai. Já vai. Bem sei que já sou grande, mas o que eu mais quero ainda é jogar. Ligo meu Super Nintendo, assopro a minha fita, vou detonar. Já nem sei dizer de quais finais do Crono eu gosto mais. Mas vou me divertir, porque cresci e tenho din-din pra gastar. Din-din! Eu fico louco, só o Kinect é R$500. Mas tanto faz. No dia deu vontade, mandei pro escambau. Comprei logo o Dance Central. Eu fico louco, mais uma ficha vou prevalecer. Vou vencer. Pois quando esqueço como o baixo, frente soco da força pra poder dizer. Gosto de jogos e de diversão. Titania! Eu gosto de jogos e diversão, começando a sua sexta. Uma quarta edição! E hoje é um episódio especial, pra caralho! Nosso primeiro crossover Tanguinha Corp versus... Não! Baixo Frente Soco versus Tanguinha Corp! Tá jogando em casa! Tô jogando em casa, pô! Somos o Player 2! A regra é clara! Nós vamos gravar um episódio de Baixo Frente Soco e um episódio de Tanguinha, quando eles escolhem o nosso tema e nós escolhemos o tema dele. Tá sendo! Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e do canto esquerdo do ringue junto comigo tem o Ilapso. What is up, love? O Mestre Splinter. Eu não sou um pássaro. Hã? You're so funny, man. Do you wanna be my friend, please? O Senhor da Eternidade. Então me explica, Ninja Inimigo, por que que às vezes, quando eu fico parado sem fazer nada, o meu pau fica duro? É pelada, é assim de repente. É duro. E do canto direito do podcast de Tanguinha. Temos o Pluff. Eu não sei falar nada, só sei falar. Estou mais uma vez aqui forjando felicidade. Eu, Pluff. O Bode. Eu fui o único participante da Tanguinha Corp que não participou ainda do Baixo Frente Soco. Estou magoado, estou ressentido. Agora. Que isso, cara? Estou realizando seu sonho. Vou te chamar pro próximo Disco Ninja. E o Pombo. Ah, eu sou o pássaro, hein? Eu sou o pássaro. E nessa semana nós vamos falar sobre o Troféu Zeebo, o prêmio máximo que é dado ao console campeão da última guerra entre todos os consoles de todos os tempos. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Depois dos e-mails. More. What is love? Boa noite, estou aqui com o Senhor Eternidade, muito animado. Não tá animado? Tá animado, cara? Porra, muito animado. Estamos aqui de luto, comunidade em luto pela morte do Steve Jobs. Na verdade, eu acabei de voltar da festa lá que a gente tava comemorando. A comunidade de designers é realmente muito fã do Senhor Steve Jobs. E vamos ler os e-mails que foram enviados para eugostodejogos@baixofrentesoco.com e etc. Senhor Eternidade, por favor aí, começa os e-mails nerfados aí. Temos um e-mail de Detenborn sem nick de CS. Mas peraí, Detenborn não é o nome do cara. O nome dele é Detenborn, então ele não precisa de nick de CS. Não precisa, né, cara? Passou no crivo. Tá tranquilo. Bacharel em Ciências de Computação. Palmas. Sobre rock nos jogos, The Darkstalkers, Fatal Fury, a Dixie tocando guitarra nos fins de fase em DK2 e do OCRemix.org. Ah, cara, tu deve ter retalhado essa porra desse e-mail. O Gordon Fragman, da puta que pariu, não sei, lembra o Crew Ball, que é baseado naquela banda de merda Motley Crue. Que isso, cara? Que banda de merda aqui, cara. Aquela banda... Ah, Jinx. E falou que os episódios sobre Chrono e Silent Hill foram ótimos e que vai jogar assim que puder. Eber Preto. Eu tô confuso quanto a nick de CS e sem ser nick de CS, mas enfim. Eber Preto, 18 anos, graduando em CC. Que caralho é CC? Ciência da computação. Ah, garoto. Gostou. Frederico... Peraí, isso é... Seu nome da cidade. Frederico Westphalen, noroeste. Frederico Westphalen é nome de uma cidade. Eu tô confundindo nick de CS, nome da cidade. Noroeste do Rio Grande do Sul, essa porra. Beleza. Aceita nick de CS. Ah, então Eber Preto não é o nick de CS dele. Não é. O nome dele é Preto mesmo. Então o nick dele também é Preto, velho. É, Frederico Preto. Frederico Preto, beleza. O Preto não é Frederico. Frederico Preto não é nome de CS, velho. Porra, cara. Então... Westphalen é nick de CS. Pô, é sinistro, né, cara? Westphalen é bolado, cara. E diz que ousamos falar de rock e não falamos de F-Zero X. Caralho, lá. É verdade isso? A gente não falou de F-Zero X? Não, a gente não falou de F-Zero X. Culpa sua, cara. Tu que essas porra. É, não foi culpa minha mesmo. Só falou de Full Throttle e... É porque tava falando muito de jogo de carro já. Olha a última frase dele aí, nosso síndrome de Caio, síndrome de Negueba. Sinto que vocês são os sucessores espirituais do Nowloading. Puta que pariu, cara. Síndrome de Caio do caralho, né, cara? Pois é. Eu nunca ouvi essa merda, cara, se é bom ou não. Eu também não ouço o nosso nem o deles. Então, eu também nunca ouvi, não sei. É justo. É, CKB Cotonete, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul também. Professor de filosofia, nego. Olha, esse cara porra, me dá umas aulas, cara. Tô me ferrando em filosofia aqui na faculdade. Caralho, porque caralho, filosofia da gente. Obrigado, cara. Obrigado a fazer essa merda. Não, cara. Filosofia online ainda, cara. Filosofia online, maluco. Tá ótimo, muito bom. Acho excelente. Por indicação do Buda Oak, ou Buda OAK, não sei, Buda Carvalho. Pronto. Por indicação do Buda Carvalho, comecei a ouvir esse podcast que é trefodão, com exceções. Tá bom. Curti muito o último podcast, curti também no Facebook. Peraí. Curti também no FB. FB não é, nunca foi Facebook, FB First Blood. Ah, pode ser Final Burn também. Que é um filme do Rambo, é o primeiro filme do Rambo. O Rambo morre no final do livro, tu sabe, né? Sério? Ele morre? Morre. Por isso que não tem, por isso só tem um livro. Então o 2 é fake. O 2 é fake. Ah, por isso que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então o 2 não é canon. Não é canon. Uma sugestão. Um podcast nessa mesma linha que iria ficar foda seria algo como músicas que dariam ótimos jogos. Só não me venham com Faroeste de Caboclo, que vai merecer um hit combo por cada segundo que essa canção possui. Pô, cara, Faroeste de Caboclo daria um bom jogo. Daria um... Quem gosta de Legião Urbana é um outro amigo nosso aí. Quem é que gosta de Legião Urbana, cara? Ah, é o Nijni Mix Amarra, Legião Urbana. Sério mesmo? Acho que o Best Splinter também, hein? Eu acho que os dois gostam de Legião Urbana. Deus me livre, guarde tudo qualquer mal. Meio aqui do Saci de Patinete, grande Saci de Patinete. Fala, seus arrombados. Olha o respeito, moleque. Caralho, como respeito. É que insolente, cara. Respeito é uma parada em falta hoje em dia, né, cara? Fala, seus arrombados. Só passei aqui pra dizer que tem uma coisa pra falar pra Ninja Inimigo. Sempre importante. Minha irmã tem um amigo viado e, segundo ela, não é por gritar em show que ele fica sem voz, não. Então fica a dica. Tomem cuidado quando forem segurar no emotion do inimigo na casa dele. Ele pode querer que vocês segurem outra coisa. Eu achei muito relevante esse comentário. Bastante. Achei muito relevante. Ó, estão te chamando na tua casa aí, ó. Deve estar tá pronto o... Saúde! Ah, é espirro. Porra, tá foda aí. É, o bagulho é quente. O bagulho é tenso aí no Lar da Eternidade. O e-mail do Paladino, com 2L. Ótimo podcast, adorei o tema Pop in Rio, onde quem realmente gostou foi o Medina. Quando li o tema, achei que seria como Disco Ninja, com altas músicas tocando. Vocês praticamente apenas mencionaram Guilty Gear, onde os lutadores assemelham-se aos astros de rock e tem uma trilha sonora fantástica. Outro jogo da Arc Systems, o BlazBlue, lançado recentemente, também tem uma trilha sonora brilhante. Eles lançaram um CD adicionando o rock nas músicas e ficou foda. Outro ponto que considero interessante falar aqui é de uma banda que faz nossas queridas músicas nos jogos em versão metal, o Power Glove. Power Glove! acho que ele queria um som de... Cara, não vou colocar um som de trovão, cara. O máximo que eu posso fazer pra você... O nome da banda é Power Glove. Porra, foi genial. Aí, foi muito bom, né, cara? Aqui é tudo ao vivo. Espero que não tenha problema, mas mando aí a Omnishred, que é o som do boss no Final Fantasy VII e Tetris. Toquem nos e-mails, por favor. Tá tocando. Cara, que você é a maior puta da galera, cara. Você faz tudo que o nego pede, cara. Ah, cara, me custa nada e me poupa trabalho, cara. É verdade, é verdade. É tipo new, inútil ou desagradável. É, tipo isso. E-mail do Drazen, mais uma vez. Olha lá, pessoal do Best Friend Soco. Quem fala é o Drazen. É Drazen ou Drazen, cara? Ah, ele deve ser Drazen, né? Drazen. É, ele vai ter que um dia mandar e-mail respondendo. Drazen. Acho que quem fala é o Drazen. Voltando ao podcast de filmes que gostaríamos de jogar, eu citaria Kill Bill. Este daria um belo hack and slash, muito em razão da estética exagerada do filme. Olha, acho que você tem razão, cara. Com certeza daria um filme melhor do que Velozes e Furiosos, ó. Com certeza seria bem divertido. E Lápis, eu fiquei realmente curioso com relação ao filme que o senhor teria escolhido, Clube da Luta. E aí, Lápis, como é que seria o jogo do Clube da Luta? Explica aí. É, seria um jogo de missão pra você explodir prédio, dar porrada nos caras, e o modo chilling around do jogo seria as lutas no Clube da Luta. Genial, genial. E você teria dupla personalidade também? Teria. Teria que jogar com o Hulk e com o Brad Pitt ao mesmo tempo. É um filme do caralho e arrisco a dizer que é o meu favorito. Mas francamente não consigo ver um jogo com esse filme e nem quis olhar como era o jogo de PS2 desse filme. Deve ser uma merda. Alguém sabe? Tu sabe, Lápis, como é que é? Ah, é jogo de luta. Mas é bom? É uma merda. É, imagina. Então realmente estou curioso como o senhor idealizou o seu jogo. Se puder, use o site. Faça um post com sua ideia. Use o site, Lápis. Use o site. É, a gente queria usar o site, mas tem forças das trevas aí que ficam reclamando, então a gente não usa. Foda-se o site. O podcast de jogos Rock and Roll foi bem divertido também. Citaram vários jogos que deixaram saudade. Rock and Roll Racing foi muito especial. Meu irmão e eu compramos essa fita usada da antiga locadora da cidade. O dono tinha 3 cópias e nos vendeu a mais velha. Que vacilão, cara. Tremendo vacilão, mas esse jogo é genial, cara. Você ainda tem essa fita, cara? Dá pra mim. Cara, não sei, acho que não. Pergunta, o tema já era esse ou mudou porque o Ninja Inimigo não pode participar? Não, a gente não muda tema quando alguém não pode participar, não. Foda-se. Claro que não, cara. O tema já quer ser nas coxas com ou sem Ninja Inimigo, cara. Aqui a gente tem uma ampla gama de... O elenco aqui é muito grande, entendeu? Pode ver que nós temos 30 jogadores e quando sai um, a gente coloca outro pra substituir. O professor nunca tem problema em relação a isso, não. O professor nunca tem problema. E ele falou pra gente voltar no segundo tempo, pô, e buscar... Buscar os 3 pontos aí. E levar os 3 pontos pra casa, que é mais claro, com muito respeito ao adversário que não tá nessa posição à toa, né? Pois é. É clássico e clássico isso. É assim. Afinal, o adversário não tá em 16º lugar na competição à toa, né? Tá se esforçando muito pra isso. Tá se esforçando muito. Uma pequena historinha. Esta manhã eu estava puto porque o maldito comércio em frente ao meu trabalho resolveu botar música evangélica. O que você tem contra música evangélica? É irado, cara. Diante do Trono é irado, seu babaca. Porra, qual o problema de música evangélica? Pô, deve ser... É, de porra, claramente, cara. Ah, não, pera aí, gente, não pode mais fazer piada de... Pode mais fazer piada de... Rede evangélico. Rede evangélico, não pode fazer piada de religião de ninguém nessa porra. Então pensei, qual podcast velho posso ouvir pra tentar melhorar o rendimento no trabalho? Resolvi ouvir o podcast de imersão. Realmente gosto desse podcast. Todo mundo gosta desse podcast, é o melhor podcast. O melhor de todos, cara. O melhor podcast. É porque, sobre utilidade, o Mestre Splinter e o Inimigo não enxergam isso, mas é o melhor. Pera aí, eu enxergo, eu sei que é o melhor, não entendi o que você tá falando. Ah, beleza. Por que você me nomeou aqui? Achei que você tava sendo sarcástico, cara, desculpa. Quando é que você me pensou no sarcástico lá, cara? Essa é a minha ironia de... Opa, não, deixa eu falar. É um sacanagem. Enquanto eu vi, resolvi abrir a página do site e ir no post do podcast de imersão. E para minha surpresa, o Assassin's Creed Patch fez um comentário positivo sobre o podcast. Claro que ele fez, cara, um comentário super positivo. É o melhor podcast. O melhor de todos, cara. Possui. Caralho, que foda. Isso é uma revolução no site. E é uma revolução na puberdade do Assassin's Creed Patch também, provavelmente. Se puderem, coloquem um link mostrando esse comentário no próximo post do site. Fico feliz que o rapaz tenha conseguido apreciar aquele podcast. Qual foi o comentário, cara? Agora eu quero saber. Agora eu tô curioso. Não sei, cara, mas ele tá comentando todos os episódios, em todos ele tá falando bem, então não é critério. Agora eu tô procurando aqui. Vai lendo aí que eu vou ler o último e-mail. O último e-mail é do Caipira Mask, 25 anos, San José dos Campos, São Paulo, lá galera. Vocês não levaram muito a sério a parte do Mega Man ser um jogo rock'n'roll. Como não? Levamos a sério. É que a gente ficou trolando. Não, mentira. Eles claramente não levaram a sério. Eu falei de sério, numa boa. O nego falou, é mesmo, senhor da eternidade? Pô, você é babaca. Tá bom, cara. Desculpa se eu feri seus sentimentos em relação ao Mega Man. Beleza. Porém, mesmo assim, eu acho que ele é. Não pela atitude do jogo ou pelos personagens, mas pela trilha sonora que provavelmente deve ter sido feita por roqueiros frustrados japoneses, que depois que descobriram que suas trilhas fizeram sucesso, já era tarde demais pra montar sua banda, pois já tinham vendido os direitos da Capcom. É bem possível. A razão principal de enviar esse e-mail pra vocês é pra alertar pro nome dos casts. Vocês foram brilhantes quando escolheram um nome tão genial e simples como Eu Gosto de Jogos para o podcast, mas nem tanto para o nome de alguns episódios. Por mais que alguns nomes sejam engraçados, não tem como ter ideia do assunto do podcast. Então, cara... Essa que é a graça, cara. É por isso, quando eu boto o nome do nos podcasts, eu boto pras pessoas não terem ideia do que vai ser passar no programa. Dica, é o enigma, cara. É, não, eu sei. Não, sempre tem lá o easter egg que você encontra. Confesso que fazendo uma maratona de vocês, baixando pelo iTunes, eu resolvi ouvir alguns episódios somente porque gosto do podcast de vocês, não tendo a menor ideia do que se trata do cast. Por exemplo, o nome Caravana da Brodagem tem o potencial infinito de ser qualquer coisa. Cara, mas Caravana da Brodagem é uma palhaçada com o nome do filme, melhor filme de todos os tempos, o Caravana da Coragem. E se você vê no iTunes, tem a descrição lá no próprio iTunes do episódio, então lá fala o que é. Você que é preguiçoso e não leu. Olha só. Então acho que seria engraçado e ao mesmo tempo informativo se o nome do episódio fosse Sidekicks nos Games. Caravana não tem graça se for assim, porra. Não tem graça. Se o nome do Máquina Mortífera fosse dois policiais em que um é aposentado e o outro é maluco que quer matar quem matou a mulher, tu ia ver a porra do filme? Não ia ver a porra do filme, porque não ia ter graça. A graça é que o nome do filme é Máquina Mortífera, porra. Duro de matar também. Se o nome do cara fosse o cara maluco no topo do prédio com medo de cair, tu ia ver, não ia ver a porra do filme. Então, vamos se fuder. Tá overreacting, cara. Tô pra caralho. É que esse episódio do Dragon Ball, né? Kurilin morre. Kurilin morre, porra. Goku usa o Kaioken aumentado 20 vezes e mata a Cell. Porra, sacou? É que eu fui atropelado hoje, brevemente, aí eu tô meio bolado. Na verdade, nem tô. Foi atropelado? Não, eu tava descendo do ônibus, tava engarrafado descendo o ônibus ali mesmo, foda-se, né? Eu tô passando assim, até aquelas faixas que, aquelas partes pintadas no asfalto, que dividem o cruzamento. Aí eu olhei assim, não via ninguém, e eu comecei a atravessar. Nisso que eu começo a atravessar, uma mulher num Golf fica puta atrás do ônibus que tava engarrafado. Essa mulher, né, cara? E tenta cortar e dar uma farolzada na minha perna, mas não... Caralho! A mulher ficou muito assustada, cara. Acho que a mulher ia morrer dentro do carro. O motorista e a guilda de pedreiros no ônibus xingaram ela pra caralho. Que a guilda de pedreiros não perdoa, a né, a guilda, cara, de pedreiros não perdoa ninguém, meu irmão. Caralho, isso aí rola a língua. A guilda de pedreiros não perdoa. A guilda de pedreiros não perdoa ninguém. É, vocês devem considerar que muita gente só ouve determinado podcast se tiver alguma empatia com o tema. Então eu acho importante. Não, as pessoas devem ouvir o podcast por empatia com a gente. Quando a gente fizer o podcast sobre o WoW ou quando a gente fizer o podcast sobre Street Fighter, a pessoa tem que ouvir, cara. Tem que gostar da gente, porra. Isso é vacilo, sacanagem. É isso aí. É, tá certo que a pessoa pode ler a descrição no post, mas aí você exige um pouco mais do usuário, que pode fazer preguiça. Se tiver baixando no iTunes, cara, não, cara, mas no iTunes também tem a descrição, cara. O We Are Geeks recentemente revelou que quando eles começaram a deixar mais claro do que se trata o episódio deles no título, o número de downloads aumentou. Então, eles devem estar preocupados com isso, ao contrário da gente. Fazem muito bem, inclusive, estarem preocupados com isso, ao contrário da gente. É, e agora, ao final do e-mail dele é sensacional. Aí, ninja inimigo, não me adicionou ainda no Skype. Não sabia que o seu medo de perder pra alguém desconhecido no LOL era tão grande. Mas aí, sabe o que ele vai falar? Vou revelar pra vocês que o Ninja Inimigo é muito ruim no LoL. Ele vai falar que ele consertou o computador dele agora e que antes ele não podia jogar, porque ele tava só com o laptop. Mas agora ele vai. Quer apostar quanto que ele vai adicionar você essa semana ainda? Mas ele é muito ruim no LoL. É, você fala de todo mundo, cara. Você fala que. Mas então, mas você fala que mestre de também é ruim, cara. Mas o Vestinter é muito ruim. Ah, isso é, pode ser. Você fala que é Paraguai, é ruim, todo mundo é ruim pra você, cara. Mas eles são todos ruins. Então, posso falar o comentário épico do. Fica à vontade. Da City Patinete. Do podcast de imersão. Pode. Maratona de comentários. Aparentemente ele está vendo todos os podcasts e comentando. Caras, confesso a vocês que na primeira vez que eu vi o podcast de imersão achei uma merda. Uma tremenda vacilada. Pior que Mortal Kombat versus DC. Mas aí numa bela manhã de sábado, estava eu jogando no meu PC do milhão, até que me deu na telha de ouvir esse tal de podcast de imersão que o companheiro Crusher sempre me falou tão bem. Eu, como escroto que sou, sempre estolachava. Caraca, olha só, cara. Tá virando gente grande isso, assim. Patinete. Pois bem, ouvi atentamente até que consegui acompanhar, mas aquilo era pouco pra mim, então ouvi mais duas vezes, até que na última, caralho, o assunto abordado já estava claramente enxuto em minha maçã encefálica. Eu ia falar maçã encefálica, mas acho que era pra ser massa encefálica. É, massa, ele deve ter sido errado, coitado. E cara, esse sem sombra de dúvida foi o podcast que me fez regredir aos fundinhos de mim insanamente e pensar um pouco mais sobre a imersão que sempre senti nos jogos e nunca percebi. Passei a compreender todo aquele medo que senti ao jogar Resident Evil 1 no PS1 de meu primo era resultado de uma imersão extremamente forte que o jogo me proporcionava. Muito obrigado a todos por este magnífico podcast que merece ser apreciado como um bom vinho. Cara, eu tô emocionado. Pô, cara, de patinete, eu vou dizer uma coisa pra você. Se você mandasse esse seu texto... A gente... Deixa eu falar. Ah, foi mal, desculpa. Se você mandasse esse texto pra sua professora de redação corrigindo só a massa encefálica ali, cara, você ia tirar 10, cara. Ia tirar 10, cara, claramente. Tá perfeito, tá emocionante o seu discurso. Eu, na condição de professor, posso te falar falar que realmente você ia tirar 10. 10. É 10. É 10. É 10, nota 10. A gente, uma pessoa que a gente conhece aí recentemente apurou que o Sacê de Patinete fez aniversário o mês passado, recentemente. Parabéns, vamos com parabéns. Ele nasceu, diz ele que nasceu um dia depois do lançamento do Resident Evil. Então foi esse 20 e tanto aí de setembro. Parabéns pra ele. Completou 15 aninhos agora, ó. Muito bom, tá ficando um garoto maduro. E já deve ter até comido mulher, né, cara, essa altura do campeonato. Se bobear, pô, ele já tava quase comendo mulher. É, nego, deve ter comido umas 3 já agora. Certeza. Então é isso aí, com esse belíssimo, essa coisa incomensurável, esse comentário do César de Patinete. Nós nos despedimos. O senhor Eternidade vai dar um tchau aí agora, caloroso. Tchau aí. Eu gosto de jogos, @baixofrentesoco.com, baixofrentesoco.com, twitter.com/baixofrentesoco, facebook.com/baixofrentesoco. Um abraço e até semana que vem. Abraço. Abraço. Vaza. Fala, né? Que a regra é clara. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe de luz. Aí, peraí, antes de começar, deixa eu contar meu sonho, cara. Eu sonhei que existiam sabres de luz e eles eram todos laranjas, cara. Que irado, era tudo plucum. Cara, sonhei que existiam os guarda-chuva e sabres de luz do Blade Runner, que é guarda-chuva e sabre de luz. A regra é clara, eu vou usar o Dadinho da Vitória pra escolher. Não, mentira. O Bluff já escolheu tudo. Tá jogando D7. Finge que foi o dado da vitória. O Finge que foi o dado da vitória, cara. Vão ser 15 rounds decidindo a luta do século entre 16 consoles que nós escolhemos como os maiores consoles da história do videogame. Peraí, que fique claro que não fomos nós que escolhemos, foi alguém que escolheu arbitrariamente. Não, porque eu não tenho nada a ver com isso. A Tanguinha Corp, como foi convidada, teve que escolher o tema de vocês, nós viemos com a lista pronta. É isso aí. E aí de vocês se reclamarem. Chegou com o pau na mão. Obviamente são os 16 melhores. Não tem o que discutir. Foram os 15 melhores e o Polystation pra fechar os 16. Não, o Polystation é o melhor. O Polystation, cara, o Polystation vai ganhar essa porra, anota o que eu tô falando. E separamos todos eles em combates mano a mano, 1-1, x1 na ponte do CS, da Stack. E vamos ao primeiro round, então, Pluff! Você que tá aí de bobeira dando mole, quais são os primeiros participantes? Round 1, Atari versus Master System. Valendo! Senhor Eternidade, qual desses dois você gosta mais? Cara, vou ter que ficar com o Master System. Por quê? Porque foi o videogame que da minha infância, foi o primeiro videogame primeiro que eu tive. Minha primeira namorada. É tipo minha pena, tipo, muito mais importante que minha primeira namorada. Claramente, cara. Basicamente, fui descabaçado pelo Master System e foi aí que eu conheci as maravilhas dos jogos. O primeiro videogame é mais importante que a primeira namorada, porque a primeira namorada tem que cozinhar. O videogame você só tira da caixa e tá sendo já. Não, no caso do Master System, você tinha que ficar sintonizando que nem um maluco também. É quase a mesma coisa. É foda. Ah, porque o Atari não, né? O Atari era tranquilão. O Atari veio com o capa HDMI, tu ligava ele já e foda-se. Deu mole, comprou sem HDMI e deu mole. Deu mole pra caralho, cara. Pode! Pois não. Qual é a sua opinião? Cara, Master System na cabeça, Mônica no Castelo do Dragão. Não tem o que te falar, tá bom? É um bom argumento. Tem Light Phaser. É o melhor jogo do Brasil, cara. Vou falar, vou dar o meu argumento aqui, vou ver se eu desbalancei a parada. O Atari tem jogo pornô, Master System não tem. Então vai tomar no cu. Você não conhece. Eu não conheço. Tá por fora, cara. Por exemplo, você sabia o cheat do Mônica no Castelo do Dragão que a Mônica ficava pelada? É verdade. Quando a Mônica morria, ela ficava pelada. Isso mesmo. Sério? Ficava branquinha. É. Ela ficava branquinha e pelada. Então, só 100 vezes, né? O cheat era morrer. Perdi a chance de ter o primeiro fat-fat da minha vida com a Mônica, cara. Mônica morta. Melhor ainda. Sim, cara. Pé do necrofilia. Não, mas eu também volto no Master System porque o Atari teve o ET. Entendeu? Então eu vou pelo pior. Se teve o ET, meu irmão, não merece ganhar nada. Você nada. É mentiroso. Você votou no Master System porque você é Maria, vai com as outras, entendeu? Eu sou Maria! Maria lá de bairro. E Lapso, o que você acha? Por Atari, Pitfall, Galaga e Enduro, votando Atari. Porra nenhuma, votando Master System. Alguém aqui gosta do Atari? Cara. Não, verbo meto, cara, que legal. Valor histórico, tá ligado? Parabéns, essa, cara. Cara, essa consideração, você não mata, gosta. Mata, entendeu? Porra, se caísse Scarlett Johansson contra... Megan Fox, Scarlett Johansson humilhava, com certeza. Opa, se caísse uma outra, se caísse a Zoe Deschanel e Scarlett Johansson, ia ter que escolher uma também. Não posso fazer nada. Mas aqui caiu Dercy Gonçalves e Scarlett Johansson, cara. Não tem muito o que escolher. Mas se caísse Jessica Esteves, era GG pra qualquer uma. Não, pera aí. Eu, Master System, Tectoy, Alex Kidd, Sonic na memória, essa porra toda, acabou. Bluff! Ah, mas a minha opinião não é boa, porque eu nunca tive nenhum dos dois, nunca joguei nenhum dos dois. Então posso votar em qualquer um que mesmo assim não vai fazer diferença. Uma abstenção, então. Peraí. Vamos revisar as regras aqui. Eu preciso ter jogado o videogame pra dar minha opinião? Não, mas eu não tenho opinião formada, entendeu? Quanto aos vocês dois. Vocês claramente não conhecem o nosso podcast, cara. Você não precisa ter uma opinião formada pra falar merda. Mas não precisa ter nenhuma opinião formada, ela ou não. Você vai escolher um agora e vai começar a falar mal dele, então. Vai lá, Plus. Valeu! É, eu gosto do Atari porque tinha o jogo do tênis. Você gosta do Atari? Ah, o jogo do tênis era muito bom, cara. É tipo do Wii, só que melhor. Era pra falar mal, cara. O melhor jogo do tênis da história. Jogo do tênis. Irado. Então, Pluff, qual é o vencedor do Round 1? Eu não votei, porra. Você votou, Pombo? Não votei, não. Eu só fiquei falando quando vocês falavam também. Eu voto na porra do Master System porque eu não tive a porra do Atari. E obrigado por me ouvir. Valeu. 7-0. Contabilizando os votos, 5-1. Atari ganhou, né? Master System, meu garoto. Quem votou no Atari? Eu. Foi, então jogo foi 5x1, né, maluco? Então foi 6x1, né, cara? É minoria gay, né, cara? Nós estamos em 7, caralho. Caralho, mas não sabe contar essa porra, esse retardado, cara. Isso é um engenheiro. Engana, cara. Que pariu, que vergonha, cara. É que o Skype me engana. Aí, ele aí, botou 6 no Skype, que vocês contaram mesmo. Pluff, sabe meu podcast, sai. É que nem a dedanha, você conta o 0 pra Deus, depois conta 1, 2, 3. Caralho, não faz sentido, velho. Não faz sentido nenhum essa porra. Mestre Splinter. Mestre, amigo. Round 2. Round 2. Round 2. Cara, me selecionou bem. Porque eu vou falar aqui dos dois consoles que eu nunca joguei. Quer dizer, joguei, mas nunca tive. E eu acho que os dois perdem. Mas vamos lá. A batalha é entre GameCube, o cubo do jogo, e PlayStation. Pra mim, esse é o melhor round. E pra mim vai ser de perfect esse round. Assim, sério mesmo. Pra mim também, cara. Isso aí, amigo. O que você acha? Não, fala aí, Mestre Splinter. Você começa. Eu começo? Cara, eu vou votar no PlayStation porque ele é quase um pole dance, só que é a versão de jogos. Então... Nossa! Como assim, cara? Não. Só por causa do nome? Tá pronto, cara. Tô brincando, mas é porque eu não gosto do Dreamcast, eu acho... Dreamcast, cara? GameCube, porra! Caralho, kika. Aí, vai ligar pra tua madrinha. Ou seja... Eu não gosto de GameCube, o único jogo legal do GameCube que eu joguei foi o Smash Bros. Do GameCube, que era interessante. E qual jogo maneiro você jogou do PlayStation? Cara, eu não sei, mas ele tem muito potencial. Cara, e a magia do preconceito é que você não precisa ter argumentos. Eu voto no PlayStation. Disse o poeta comandante cobra. PlayStation 1, GameCube 0. Deixa eu votar agora que eu vou desequilibrar o negócio. E lapso. Tá. Eu não voto em travesti, cara. Eu não voto em travesti, então eu vou votar no GameCube. Simples assim, no preconceito puro e limpo. Preconceito puro, eu não voto travesti, cara. Foda-se. Você que mora na rua, você que mora na rua da glória, eu baixo no soco, foda-se. Então o lapso com o voto dele, ele diz: travesti fora, GameCube dentro. De você. Bode! Cara, GameCube é a maior piada sem graça de todos os tempos, cara. O que, que são aqueles mini discos, tá ligado? Nintendo maluca. PlayStation na cabeça. Fail por fail, seja piada engraçada, pelo menos. Se você vai trollar, pelo menos afirme que você tá trollando. Fala, eu tô trollando mesmo, porra. PlayStation 2, GameCube 1. Pombo! Eu vou ter que falar, né? Na verdade, já tô envergonhado depois do argumento do Ilaps, porque o meu era exatamente o contrário. Então quer dizer que eu tenho alguma coisa com travestis, né? Porque o Bode já falava isso. Porque eu voto no... Vou manter meu voto, eu voto no PlayStation, porque o PlayStation, ele era pra ser de CD, e na verdade ele é de fita. Tem uma trollagem. Ele é tipo o GameCube não tem nada. Tudo. É, o efeito surpresa que o GameCube não tem, entendeu? O GameCube é pra ser de CD e é de CD. Só que é mal dotado, né? Aquele CD pequenininho. Ah, eu tenho uma pergunta. O PlayStation, quando você abre a tampinha, tem tipo um slot pra cartucho. É genial. Cara, é muito genial. Ele é genial. Ele tem o mesmo design do PlayStation 1. Aí você aperta o botãozinho pra abrir a tampinha do CD e tem lá um slot de cartucho, cara. Trollmaster. Só falta ter a cara do Sérgio Malandro assim. Protege da poeira, cara. Protege da poeira. Você nunca vai ter que assoprar o cartucho, né, cara? Cara, mas olha só, é por isso que eu vou estar no... Antes que você vai votar, pô. Você não votou, né? Não, eu votei, mas eu quero contestar uma parada que o Boyd falou. Boyd, você já me disse que o teu jogo preferido é um jogo de GameCube. No entanto, você votou contra o GameCube. Isso demonstra que você é uma pessoa insegura. Não, pera aí, ele falou que o jogo preferido dele é de GameCube? É, o jogo preferido dele é de GameCube. E daí? Pode ser uma bosta. Aí, o videogame tem um jogo bom. Daria alegria pra ele, cara. E ele agora tá negando. Exatamente. Aí eu comprei um negócio chamado... Você não sabe das alegrias. Não sabe das alegrias do PlayStation. Eu comprei um Wii que tem um GameCube embutido pra provar quão merda esse videogame é, cara. Tu compra um Wii e leva o GameCube de brinde, pelo amor de Deus. Mas a maior parte do que você jogou foi no grande GameCube que você tá aí botando pra baixo. Mas foda-se, você também é um merda. Quem comprou isso é um idiota. Se você comprou um GameCube, você é um merda, um otário. Olha só. O videogame tem que ser uma coisa honesta, entendeu? O cara vende o que ele tá proposto. Agora chega um pai desavisado, querendo fazer uma caridade em casa, passa lá na Uruguaiana, aí vê um filho da puta vendendo um PlayStation no colo, na rua. Aí compra, e chega em casa, o filho xinga o pai. Eu não acho certo a gente fazer famílias por causa de videogame, entendeu? Dá um high five aqui, high five da vitória. Se seu pai chegasse em casa com PlayStation, você ia achar muito foda. Primeiro que ele pagou um preço muito ridículo pelo aquele PlayStation. Então tá valendo. Se você é desavisado, depois chega em casa com PlayStation, você vai chegar no colégio tirando onda com isso. Caralho, comprei um PlayStation, vamos lá jogar em casa, galera. A galera vai chegar, vai ver teu PlayStation vai rir da tua cara, cara. Você vai virar chacota. Vai virar piada, cara. Moleque, tu vai tirar um cartucho do PlayStation e vai falar: aqui tem 16 jogos. Quantos jogos 16. Tem no seu CD do PlayStation, seu merda? No meu disquete tem 300 ROMs. Cara, eu te dizer ainda mais, cara. O PlayStation aceita tanto a fitinha americana de 72 pinos quanto a de 60, cara, japonesa. Exatamente. Mas olha só, pra você baixar a ROM, você tem que ter o jogo original. Isso conta jogo de PlayStation? É verdade. O meu voto é óbvio, cara. 16 jogos tá valendo PlayStation. Então... Resultado final. Peraí. Eu não dei nem minha opinião aqui. É verdade. Caralho, o inimigo com medo participantes. Opa. Porra, eu sempre como assim. Senhor Eternidade. Mas vai lá, fala aí, Senhor Eternidade. Mas então, cara, ó, o GameCube é o pior videogame de todos os tempos, cara. Tá, não é não, mas é o pior videogame da Nintendo, fato. A gente tinha que fazer um embate dos piores. Ia ser melhor. Mas enfim, é o pior da Nintendo. E o PlayStation, por outro lado, eu vou dar o benefício da dúvida, porque eu nunca joguei, então pode ser bom, cara. O Ronaldo foi nessa também. O Ronaldo lá na barra, ele entrou nessa conversinha aí também. Novas informações me disseram que variações recentes do PlayStation assemelham-se ao PlayStation 3. Sim. Alguns dos quais são vendidos sob o nome Funstration 3, cara. É Funstation, homem. Senhor Eternidade, quando você vai pra Copacabana de madrugada e encontra uma mulher, você dá a chance à dúvida? Cara, eu não me. Tu nunca vai me encontrar de madrugada com uma cabana na sua vida. O desafio foi lançado, amigo. Tu nunca vai me encontrar. PlayStation 5, GameCube 2. Duro. Some daqui! Eu sai do podcast, GameCube. Eu já vi o Senhor Eternidade de madrugada com o Pacamano. Ih, também tava lá, então, é isso? Tava. O que vocês estão fazendo lá? Ainda digo mais. Ele não disse que nunca viu, ele disse que você nunca vai ver. O inimigo também eu já vi. Ah, eu já fui pra Copacabana de madrugada várias vezes. Bicha. Então, cara. Caralho, aí isso é um Funstration 3, cara. Funstration 3, moleque. Caralho, tem uma foto do Funstration 3 aqui. Não, ele deve ter um cartucho gigante ali em cima, cara. Deixa bem claro que realmente é um cartucho. Aí, esse videogame é genial, cara. Aí, na moral, cara. Tem o PlayStation Pocket também. Já ganhou, cara. Já ganhou essa porra. Ilapso! Ah, mas é comigo mesmo. Round 3! Round 3! Round 3! Os contendantes são, do lado esquerdo, vestindo calça branca ou preta, dependendo da sua versão, tendo de 4 a 250 GB, o Xbox 360 da Microsoft. E seu ataque mortal à luz vermelha do ódio. E seu ataque mortal caindo pelo ralo. Do lado direito, vestindo branco, preto, vermelho ou dourado, dependendo da sua edição especial de Zelda. Não tendo nenhuma memória, não tendo nem saída digital direito, não tendo nem HD na porra dos gráficos, mas tendo um controle fálico magnífico, o Nintendo Wii! Blá, blá, blá, blá. Esse vai ser mamiludo. Eu quero começar com aquele que eu não vai me decepcionar. Senhor da Eternidade! Aí, não prestei atenção, Ganko, é o embate mesmo. Ele nunca me decepciona. Não, cara, essa é a famosa batalha entre o sujo e o fudido, né, cara? O Wii ganha, o Wii ganha by far, cara. Porque não tem ralo pra Wii. Primeira vez que alguém ganha alguma coisa por não ter alguma coisa, né, cara? Exatamente. Plus! Yo! E, cara, eu vou estar no Wii também, porque o Xbox, eu, sei lá, o único jogo que é bom de Xbox deve ser o Halo. Caralho, que isso? Ai, desliga esse cara aí. Quem ligou? Quem chamou esse filho da puta pra cá? Valeu, Pluff. Abraço. Até semana que vem. Sério, eu voto no Wii, cara. Pô, eu votei no Wii, vocês estão me sacaneando? Não, mas porra, falar que Halo é bom é foda, hein, cara. Aí é foda. Pô, cara, o jogo, peraí, você não pode contrariar os fatos, cara. O jogo vendeu pra caralho. Peraí, primeiro que eu posso contrariar os fatos. Peraí, Pluff. Tá, beleza, até aí a torcida do Flamengo é a maior do Brasil. E aí? Não, cara, não é isso. Acabou, isso. A gente vai falar que o melhor jogo de Wii é arcanóico, pô. É, Luan Santana canta pra caralho. Meteoro da Paixão. Ah, mas ele canta. Caralho. Beleza. Estou sentindo desmoralizado aqui. A partir de agora as notas dele valem meio, vambora. Um e meio pro E. Ui! Pombo! Eu, você? Eu, pra escolher o Wii e Xbox, né? Não, não. Ah, não. Não, não, é o Wii o quê? Não, como foi esse final de semana? Não, cara. Pô, meu final de semana. Bom, é. O Wii e Xbox, cara, eu tive os dois. E eu posso dizer que o Wii me proporciona mais diversão. Porque o Xbox, ele é a mesma coisa que você tem. O controle de Xbox é muito ruim de enfiar no cu, né, cara? É verdade. Era ruim de levar pra casa dos amigos, entendeu? É, e o Wii, ele tem aquela parada diferente. O Xbox é mais um videogame, né, dessa nova geração, enquanto o Wii, ele inovou. Tá, o começo do movimento, o Xbox agora veio com... Com um Kinect e tal, mas o Wii sai na frente. Qual que você mais divertido? Não veio, cara. Xbox 1 que a gente tá falando. Ah, 1? É, pô. Ah, então foda. Não, é o Xbox 360, maluco. Não, ainda não. É o 360. Ah, é o 360? É. Porra, cara. Desliga, maluco. Da puta. Desliga esse cara, porra. Ele é torto, moleque. Tá torto, cara. Tá vendo? Você é torto, cara. Porra, eu posso refazer meu voto? Não. Não. Pode não. Pode ir embora, pra puta que pariu agora. Posso refazer meu voto? Pera aí, cara. Eu voto no Xbox 360. Não, tu falou de Halo e falou do Halo do primeiro Xbox ainda? Ele tá melhor, que pariu, cara, tá ficando pior, cara, cala a boca. Para com isso, pelo amor de Deus. Tá piorando, cara. Eu boto no Xbox 360. Caralho. Boto no 360. Tá, eu boto no Wii por causa do IDER também, que eu nunca joguei, mas um dia eu pretendo jogar. Quando você tiver, quiser fazer um swing maneiro, né? Isso aí. Então, se rolar legal pro Evolution Soccer, a gente conversa. 2 pro Wii, meio pro Xbox 360. Eu quero meu direito de voto nessa porra. Mestre Splinter, senta lá, Pluff. Mestre Splinter! Eu vou votar no Wii porque o Wii é um videogame família e família é muito importante hoje em dia, cara. As pessoas estão perdendo os conceitos de família. E por isso eu vou votar no Nintendo, que é, cara, a estrutura básica da sociedade é família. Sem ela, cara, eles não é nada. É a alma mater da sociedade, né? Que família é a alma mater da sociedade, a Nintendo é a própria representação da família. Mas aí você botou no Polystation que destrói famílias, cara. Seus argumentos são contraditórios. Sim, sim. São. Moleque, essa porra é advogado do diabo, onde eu tô no fuder com o outro, tá ligado? Todo torneio é assim, cara. Todo torneio é essa porra. Não, 3 não. Para o Wii, meio para Xbox 360. 1 para Xbox 360. Pode! Não. Cara, falando sério, o Wii não é um videogame, o Wii é um brinquedo. Ninguém aqui tem 8 anos de idade não, cara. Mas eu tenho 25 e tenho um brinquedo, e aí? Ah, controvérsia. Tá aqui na minha gaveta, só que ele tá sem pilha, aí ele não vibra. Tenga Egg. É, também tem um Tenga Egg aqui. Xbox na cabeça, cara, que Wii nada. Se quer o Wii, sabe, você não tem 8 anos, vai jogar um videogame de verdade. Então vai jogar o Polystation, né, porque Xbox 360 não é. Joguei de verdade. convenhamos, tá 4-1.5. Mas deixa eu falar uma parada. São três videogames hoje em dia que competem pelo grande mercado. Um videogame falou sobre Brinks. Tô falando que eu sou Brinks. Todo mundo sabe que eu sou Brinks. Então beleza, não tá vendendo gato por lebre. Aí vem o Xbox 360 e tem tipo dois jogos exclusivos. Gears of War e Halo. Não. Tem o fabuloso Fable, onde você tem um cachorro. Ah. Fable. O jogo de Xbox 360 com gráfico de Nintendo 64. Que tem pro computador também. Se tem pro computador, não é exclusivo, cara. Puta que pariu. Então, cara, eu digo 5 contra o e-mail pro Wii. E lapso, qual é o seu veredito final? Ah, só pra já dar ganho mesmo, só porque tem Dance Central, eu vou votar no... Considerando que o Kinect tá na disputa, eu vou votar no Xbox. Só pra não falarem que eu sou hater. Você votar no Tenga Egg. Também. No Tenga Egg eu não voto, eu boto. Tenga Egg na cabeça. Xbox 360? Na cabeça, bem aí. Xbox 360, você está fora! Filhos da puta. Próximo round! Entrou pelo ralo. Senhor aí. Da eternidade. Pera aí, antes eu gostaria de fazer uma menção honrosa à piada do Ilapso, que foi genial, cara. Palmas pra ele. Obrigado, cara. Obrigado. Qual, cara. É tipo, qual piada? Qual delas, né, cara? Foram cara. Tantas, né, cara? É, eu tô perdidaço. Ele falou que o Xbox entrou pelo ralo, cara. Ah, boa mesmo. Foi boa, foi boa. Senhor da eternidade, round 4, round 4. Peraí. É que tô gritando na minha casa aqui, cara. Xbox sem o 360, né? Aquela merda, pior ainda, contra o Dreamcast, famoso, porra, videogame dos sonhos, né, cara? Vocês podem ver que eu sou um cara, um narrador imparcial, né? Andei treinando. Mas então, Ninja Inimigo, cara, qual é a sua opinião sobre esse embate épico, cara? Caralho! Réplica? Tréplica isso? Beleza, se você não quer começar, eu vou falar, cara. Eu já comecei, eu preciso falar, depois que eu já dei o voto dele, se você não percebeu, cara. O Xbox, aquele, o negão, que ele tem o tamanho da minha mesa, ele consegue ser maior que o PlayStation 3. Não, porra, tu disse que tu é um negão, né, cara? Porra, tá de brinks comigo, né? Maior que o PlayStation 3, e eu não conheço nenhum jogo além de Halo pra ele. Eu não sei o que aquela porra tem. Então, cara, eu vou voltar pro Dreamcast, que eu acho que eu fui a única pessoa aqui que tive Dreamcast. Fui muito feliz com o meu Dreamcast. E tinha Sonic Adventure 2 com o Tails controlando um robô gigante falando Let's go, Sonic! Dreamcast 2, Xbox 0. Bode! Cara, o Xbox 1 não existiu, cara. Pra mim ele já nasceu no 360. É tipo o Tony Hawk's Pro Skater 1. Ninguém nunca jogou aquela porra. Começou no 2. Que isso? Como assim nunca jogou Tony Hawk 1, nunca velho? Nunca joguei Tony Hawk 1. Ele cara, não existe, cara. Tá maluco? Aí, vamos começar a fazer a garimpagem nesse site. Pombo, tchau. Falou. Eu por quê? O bot, cara. Eu não fiz nada. O bot. Errou o animal. Que injustiça. Porra, Arara. Cala a boca aí, Arara. Para! Foi mal, cara. O Skype tiltou aqui, ele tá piscando as coisas erradas aqui. Cara. Tu que não sabe a voz do cara mesmo, cara. Pode falar, vai ficar. Não entrou esse mérito. Eu obviamente não sei a voz do cara. Eu tô vendo que eu piscada no Skype. Piscou errado, o que eu posso fazer? Dreamcast 3, Xbox 0 e lapso. O que você vai fazer a respeito? Cara, quando aquela amiga nossa que foi morar no Japão, tava indo pra lá no passado, ela tava indo com o então namorado dela e ele tava querendo vender o PlayStation 3 dele pra poder comprar outro lá, porque não queria levar o PlayStation pra lá porque era desnecessário. Ele ia chegar lá e comprar na hora. E dado isso, ele falou, cara, você não saberia alguém que queira comprar um PlayStation? Aí nisso eu entrei, mandei e-mail pros amigos meus, aí o Flame, que é o que mora lá em Belo Horizonte, lá da galera do Daigo, do Granville, falou, não, eu quero comprar. Aí comprou. Ele, cara, poxa, muito obrigado por ter vendido o meu PlayStation 3. Você não quer o meu Xbox de presente, não? E por causa disso... E em função também de grandes jogos de luta 2D aí, do Dreamcast, tá votado já. Você teve um Xbox? Ou você me cobriu? Eu peguei o presente. Caralho. Caralho. Xbox. Xbox. Nem não pode ficar com essa merda aí. Nem de Rejection. Você pega os seus dedinhos e faz assim pro Xbox. Bluff, por favor. Olha só, presta atenção. O Xbox não ganha essa, porque o Xbox é muito ruim, o Xbox. Não, o Xbox não ganha essa porque a gente já tá tipo 4-0, essa coisa. Então, também. Além disso. O Fluff nunca influencia no resultado, verdade é. É, o Digimigo só me chama pra votar quando já tá 5-0 a parada, mas tudo bem. Mas olha só, o Dreamcast, cara, também é uma porcaria. E é fato, porque, olha só, a gente ia na locadora, tipo Pro Games, pra jogar. Quando você chega lá e você tem Dreamcast ou 300 outras opções de videogame e ninguém nunca tá jogando Dreamcast, cara... Como assim ninguém nunca tá jogando Dreamcast, cara? Não, você vai na locadora, tem Dreamcast, Play 1, Play 2, 64, não tem ninguém no Dreamcast. Eu tô comparando Dreamcast com 64? Não tô comparando Dreamcast com 64. Ah, mas, porra, peraí, cara. Porra, qual é a diferença, Pluff? Na locadora nem tinha o Xbox. Verdade. Nem tinha o Xbox. Não tinha. Mas eu não vou botar no Dreamcast, cara. Quer dizer, eu vou botar no Dreamcast. Eu não tô votando no Xbox. Então, tu argumenta contra e vota? Caralho, você tá maluco. Eu argumento contra porque eu acho que tinha que ter final 2 dessa vez, cara. Pra gente ficar com menos competidor logo. Pra ficar com o número ímpar e estragar a porra do torneio. Isso, acabar com a brincadeira. Mas eu vou votar em qualquer um mesmo. Contabiliza pra sequência se você quiser mesmo. Então o Dreamcast ganhou meio ponto. Isso. É, cara, como quando o Dreamcast foi lançado tinha aquela telinha e eu fiquei viajando o que aquela telinha seria capaz de fazer, mas na verdade eu não fiz porra nenhuma, só as esperanças que ela me deram, eu vou votar no Dreamcast. Porra, era um memory card. Justo. Memory card que tinha com Tamagotchi, cara. Onde você já viu o memory card com Tamagotchi? Eu imaginei, cara, vai ter várias paradas nessa telinha, vai ser muito irado, você porra, cara. Pô, o Carpinho tá vindo com isso agora também, não tá? Tamagotchi? Uma telinha no controle. Então, tem potencial. Telinha tem no potencial. Controle, tem potencial. Pombo! O que você vai fazer a respeito? A batalha já está perdida. É, na verdade, o argumento que eu ia usar é exatamente esse da telinha, entendeu? Que eu achava que a telinha tinha alguma coisa especial e tudo mais. Mas, de qualquer forma, cara, é aquilo que você falou. O Xbox, ninguém tinha aquela porra. Videogame, sei lá, eu só vi ele por causa da internet, entendeu? Eu procurei imagem dele no Google, então nunca joguei aquela porra. É, tinha tal da rede dele lá também, tipo, era Life já, né? Não sei se era no outro nome. Era site? Era site, cara. Mas o Dreamcast, cara, eu cheguei a jogar, entendeu? Em locadora, tinha o Marvel vs. Capcom 2, tinha o jogo do Sonic, vários jogos bons que a galera jogava, entendeu? Apesar da interrogação do controle, eu acho que ele foi mais representativo e, portanto, ele merece o meu voto ao invés do Xbox inexistente. É Dreamcast 7, Xbox 0. Não, 7 não, 6,5, desculpa. 6,5. E ainda assim, você tava roubando aí. E a SEGA ainda faliu com essa porra de videogame. Parabéns, SEGA. Pô, a Microsoft não ia falir, né? Ia ser mais difícil. Então, bode! Round 5! Round 5! Ah, o mamilo agora aí, crescendo. Round 5! Ah, vai! Tá, silicone agora. Olha. O irmão mais velho contra o irmão mais novo. Super Nintendo versus Nintendinho! Fight! Nossa! Fudeu! Então, mamilos, pode. Vambora, tu começa. Eu começo? Cara, o melhor videogame de todos os tempos é o Super Nintendo. Não tem argumento. O Nintendinho foi muito maneiro, foi muito legal, joguei muita Tartaruga Ninja, mas Super Nintendo é Super Nintendo, cara. Um videogame que se apertava um botão e a fita ficava pulando. Você nunca vai ter isso, cara. É o eject, né? Quando tudo der errado, aperta o botão no meio. Blast! Porra, um Super Nintendo, zero Nintendinho. Mas eu sou o último a votar, que eu tô estudando aqui meu argumento ainda. Eu realmente não tenho como discordar do seu argumento, Bod, porque você tem um videogame que se chama Nintendo, aí você lança o Super Nintendo. Cara, esse era meu argumento, cara. O Super Nintendo é muito melhor que o Nintendinho. Mas falando sério, o Super Nintendo trouxe tudo que o Nintendinho tinha melhor. Com mais gráficos, jogos mais irados, com uma dinâmica nova, com tudo novo, tudo foda. Então o Nintendinho foi muito bom. O Nintendinho teria ganho de metade dos adversários dele aqui. Mas o Super Nintendo ele não ganha. Então, abraço, Nintendinho. Super Nintendo 2. Nintendinho 0. Bluff! Vocês prometam que não vão me dar voadora. Caralho, você já apanhou tanto esse episódio. Daqui a pouco seu voto vai ser 0,25. É, não, porque é o seguinte. Eu nunca tive nem o Nintendinho, nem o Super Nintendo. Que você tá fazendo aqui, velho? Eu não sei diferenciar um Super Nintendo de um Nintendinho. Puta que pariu, sai. Então eu vou votar no Super Nintendo. Como porque, é que você... que veio depois. Porque é Super, né, cara? Não. É Super. Somente. Deixa eu explicar. O Pluff, ele é um cara multimilionário. A gente já falou isso muito no podcast Tanguinha, vocês fiquem sabendo. O Pluff, na época do Nintendinho, do Super Nintendo, ele já tava com o protótipo do Xbox 360 e do PS3, entendeu? Não, tava com o ele nunca teve muito dinheiro. D900 Special Edition. Exatamente. GT. Entendeu? Eu tava nessa já. Com argumentos estranhos, 3 Super Nintendo, 0 Nintendinho. Pombo! Eu voto no Super Nintendo, já antecipo o meu voto. Vitória! Limpa. A única coisa que eu achava, né? Porque depois que falaram da torradeira eu me lembrei também, que era do Nintendinho, era a forma de você colocar a fita, que eu achava muito maneiro, parecia um videocassete. Entendeu? Você tinha que botar, empurrar a fita, isso aí. Cara, era a única coisa mais style. Bombo, deixa eu te falar que todos os videogames dessa época eram assim, tá? Inclusive. É verdade? Era. Cara. O Turbo Game era assim? Não era, cara. Cara, não tinha um chupador de fita no. De encaixar a fita manualmente. O filme pornou sobre jogos. A chupadora de fita. Era tudo analógico naquela época, cara. Não tinha nada, não tinha nenhuma magia, não, cara. Mas com gavetinho eu nunca vi, cara. Enfim, o Super Nintendo então não engolia, ele cuspia a fita. É a evolução de videogame. Isso, ele cuspia, verdade. Quando você vai dar um botão, ele cuspia. Super Nintendo 4. Zero, mestre Splinter. Cara, roubaram meu argumento, então vou ter que apelar pro Super Mario World. Ele ainda é o jogo mais vendido de todos os tempos? Ou não? Não, agora é o esporte. Ah, porra. Então, beleza, mas... O esporte não é jogo, né? Então o Super Mario World é e muito mais legal também. Tem se você mantiver esse argumento, você vai ter que botar no I pra sempre agora, hein? Exato. Não, cara, mas esse argumento de que o esporte não é jogo, pra mim, ele vale. Então, vou botar no Super Nintendo, porque ele é super, porque tem o International Superstar Soccer Deluxe. International Superstar Soccer Deluxe! Deluxe! Que é o melhor jogo de futebol de todos os tempos. No Eleven e FIFA não se equivalem a ele. Severo. E então é por isso que eu vou estar Nintendo e eu também não tive Nintendinho, cara. Tem que é isso que a gente falou uma merda danada aqui, né, cara? Porque o Super Mario Bros. O primeiro vendeu o dobro do Super Mario World. Então... Opa. Senhor da Eternidade. Eu, por favor. Como é que foi seu fim de semana? Cara, muito legal. Pô, o show da Shakira ontem foi muito bom, né, cara? Vamos perguntar pra Shakira, cara. Ainda bem que hoje é quarta. Se você fosse a Shakira, Senhor da Eternidade, qual você escolheria? Super Nintendo, cara. Por quê? Pô, cara, porque tem... Essas quadris não mentem. Tem o jogo do... Tem Shafu, cara. Mudando a pergunta, se você fosse Shakira, tivesse que dar pra alguém do podcast, pra quem você daria? Ele já disse. Da eternidade. Com certeza. Você já admitiu outro podcast que você daria fácil pro Lato. Acho que numa leitura de e-mails aí, mas beleza. Nossa, só se ele fosse carinhoso comigo. Viu? Com ele eu não sou carinhoso, cara. Por que o Super Nintendo, cara? Por quê? Porque eu não entendo! Eu não entendo por quê! Hã? Eu já expliquei por quê, cara. Por causa do Shaq-Fu, pô. Shakira gosta do Shaquille, né, cara? Na verdade, a Shakira gosta do Piquet, mas beleza. Também. Nossa. Super Nintendo, sei lá quanto. Nintendinho zero. E lápis. Tudo sobre achar argumentos criativos, cara. Mata com pau e lápis. Que? Não, Lao Tzu, um filósofo chinês que viveu entre os anos 600 e 530 a.C., certa vez escreveu no seu livro O Caminho de Lao Tzu: uma jornada de 1000 milhas começa com o primeiro passo. Se não houvesse Nintendo, não haveria Super Nintendo. É claro que o Super Nintendo é superior. Mas eu acredito que na luta entre Davi e Golias, às vezes o Davi pode se tornar superior e vencer a si mesmo, com um golpe bem dado. A origem de tudo na vida, senhores, é algo que nós precisamos entender para saber de onde estamos e para onde vamos. Mamãe, você que está aí afundada nesse navio, no meio do mar da Sibéria, vamos da puta vai destruir você, eu te digo. Mamãe. Quando eu era pequeno e tinha insônia, não era o Super Nintendo que eu tinha. Era o Mega Man X que eu jogava. Não era o Internet, o Superstar Soccer que eu jogava. E o Mario não tinha capa. O Mario tinha rabo de guaxinim, o Mega Man ainda era em 8-bits e ele enfrentava o Snake Man. Em função disso, era no Nintendo que eu voto. né, que seria muito foda se você falasse, em função de tudo isso, eu volto no Super Nintendo. É. Na verdade, o que eu falei não faz sentido nenhum, porque não era o Nintendo que eu tinha, era o Turbo Game, mas foda-se. Que então, Nintendinho perdeu com um voto. Perdeu com um voto de misericórdia. Fez o gol aos 45 no segundo tempo. Tava 8-0, fez um gol. É. Vambora, abraço, Nintendinho. Super Nintendo e The Champion next! The Champion. Pombo! Pombo! Invoque o próximo Round 6! Round 6! Round 6, por favor, alguém me fala qual que é. Tá escrito pra ele só. Agora tudo. Sim. Foi roubado esse sorteio, hein? Não, foi não. Foi sim, foi roubado. Foi o dadinho da vitória. Tá aí, ó. Round 6! PlayStation 1 versus Sega Saturn. Begin, Pombo! Play 1 versus Sega Saturn, cara. Eu vou usar o mesmo argumento, como hoje eu tô excepcionalmente criativo, né? Eu não joguei praticamente Sega Saturno, talvez seja uma vergonha, mas o Play 1, eu e 90% da população jogamos, né? Infelizmente não por meios legais, a grande maioria. Play 1 é excepcional, cara, é cheio de jogo maneiro, entendeu? Eu posso citar 1 milhão que eu joguei com meu primo aqui, mas a gente vai perder muito tempo. Então não tenho o que se discutir, o Play 1 pra mim é... Tu perdeu a virgindade com esse teu primo também? Perdi a virgindade com meu primo. Toda hora tu fala desse teu primo, cara. Porque a gente vivia junto, verdade, tem 300 primos, cara. Aquela intimidade. Ah, entendi. São vários primos diferentes, né? Não, mas era uma grande orgia entre primos. Ele perdeu a virgindade por todos. Esse era especial porque ele era mais bem dotado, então. É, e porque ele tinha o PlayStation 1. Exato. Exatamente. Não era o Polystation. PlayStation 1. 1. Saturno 0. Showrunner. Desde que eu virei o Saturno aqui, que eu devo ser o único. Cara, o Sega Saturno teve os melhores jogos de luta de todos os tempos, assim. E se não fosse bastante ter Virtual Fighter, Virtual Fighter 2, Virtual Fighter 3... Caralho, peraí, sai do meu podcast, meu irmão. Achei que você ia falar das adaptações da Capcom, porra. Exato. Com cartucho de expansão de 4 mega. Não. Tinha todos esses Virtual Fighters e não satisfeito, o que a nossa querida Sega fez? Lança Virtual Fighter Kids, cara. Cara, que console é maravilhoso, cara. Sério, Sega Saturn é o poder, gente. Qual o seu voto, Boyd? PlayStation 1. PlayStation 1, 2. Eu ia falar bot 0, caralho, viajei. Sega Saturn 0. Mestre Splinter. Fala! Fala você, porra! Bom, cara, eu tenho um argumento muito bom aqui, cara. Eu vou votar no PlayStation 1, porque tem exatamente a mesma aparência do PlayStation. É um ótimo argumento. É um excelente. O PlayStation 1 copiou o campeão, que é o PlayStation. Com certeza. Tá valendo. Pô, PlayStation 1, 3, Saturno, 0. Senhor da Eternidade, você vai salvar o Saturno ou vai admitir a derrota dele? Caralho! Caralho! Alguém tá vendo a foto do Eu tô vendo, velho. Amigos, aí. Cara, era o Cyberpop mais irado, cara. Eu acabei de matar o cara. Caralho, você acabou de conquistar mais um voto pro Saturno, cara. Quer dizer, meio voto. Saturno era escroto, cara. Ele era chumbo. Ele usava aquelas paradas grandonas no ombro. Eu odiava ele. Ele usava a armadura dele pra detectar as paradas no chumbo. Era uma antena, não era um Cybercop. Era uma antena, filho da puta. Senhor Eternidade, seu voto é claro? Meu voto é claro, cara. Mas eu vou fazer uma introduçãozinha antes, cara. Gostaria de falar que, na verdade, o PlayStation 1, cara, ele é o melhor videogame de todos os tempos. Porque ele possui o melhor jogo de todos os tempos, cara. Final Fantasy VII. Ah, mas caralho. Milo. Mas eu vou votar no Saturno porque ele é muito irado, cara. Ele não tem mamilos. Ele é muito irado. É isso que você vai dizer. Ele é muito irado. Ele vai jogar isso no ar e vai embora. É isso. Eu não entendi, mas Splinter. Cara, não entendi. Realmente, você acha que o argumento de Cida falar que ele é parecido com o PlayStation melhor do que o argumento que mais foda do mundo se chama Saturno? PlayStation 1, 3, Saturno, Cybercop 1. Se tivesse tivesse um videogame chamado Lúcifer, com certeza ia ser muito mais irado. Porra, moleque, não ia vender nada. A igreja aniversário ia cair em cima. João Vitor Plufkun. Plufkun. Se liga, eu vou votar no PlayStation 1, independente do argumento do Senhor da Eternidade. Tá consagrando a vitória ao PlayStation 1. Eu tô, cara, porque eu não tenho como comparar. Eu nem joguei o Saturno. Pra variar, né? Pra variar. Na casa do outro, mas o Play 1 eu tive. Foi meu primeiro videogame. Minha primeira entrada na ilegalidade dessa vida aí, entendeu? Altas horas de Win Eleven, cara. Win Eleven mudou vidas. Eu vou bater no Play 1. PlayStation 1, 4. Saturno, 1. Lapso. No dia 20 de novembro de 98, ainda me lembro bem, era uma sexta-feira. Minha mãe me acordou umas 7 da manhã. Me acordou e falou: filho, acorda. Você tem que comprar seu PlayStation, seu videogame. Aí eu falei: caralho, esse sonho tá muito bom, não quero acordar. Até que eu acordei e era verdade. Naquele dia eu fui no glorioso camelódromo da Praça do Pacificador aqui na cidade e comprei meu PlayStation 1 por R$240, com dois controles e três jogos, os quais foram The King of Fighters 97, Guilty Gear e Street Fighter Collection. Eu estudava de tarde naquela época, eu passei a tarde inteira na escola e quando eu voltei, eu não lembro que horas eu fui dormir. Eu não fui dormir antes de terminar com todos os times de King of Fighters 97. Eu vou votar no Saturno, mas deixa eu lá. Por dois anos, o PlayStation foi meu guia, minha estrela, a luz da minha vida. Até que um dia ele se foi. Mas até que isso aconteceu, joguei muito Final Fantasy Tactics e muito Niga Leve. E é por isso que eu voto no Sony PlayStation, amor da minha vida até hoje. PlayStation! Ô, Elato, você não pode só votar não, né, cara? Você tem que contar a historinha, fazer pegar a Bíblia, botar no gráfico. Ao contrário de certas pessoas, eu tenho que falar argumentos relevantes. Peraí. Você seriamente não concorda com o argumento do Cybercop? Nem do PlayStation. Não, cara, eu tô falando de você não, cara. Tô falando do seu xará aí. Tu não concorda com o argumento do PlayStation, é isso mesmo? Comprou a briga, comprou a briga. Não concordo, comprei a briga. Não gostou, vem aqui bater. Peraí. Porra. O Saturno é um dos meus videogames preferidos porque ele teve, de acordo com o contrário do que o Bode viajou, os melhores ports da Capcom em jogos de luta. Eu passei horas na Maniac Games, a locadora que alugava o Saturno, e só podia jogar X-Men vs Street Fighter na locadora, não podia levar pra casa. Conheci pouquíssimos que tiveram esse console, apesar da sua arquitetura maluca, Mega Processator de 8 núcleos bolador, que todo mundo tinha dor de cabeça em programar em assembly pra aquela porra, mas o PlayStation 1 é imbatível. PlayStation 1 é um dos maiores videogames de todos os tempos, com os maiores jogos, teve a maior biblioteca de jogos, jogos ruins e bons, mas teve muitos bons. Então, PlayStation 1, vitória foda contra o Cybercop. Tell me, carry on. Então! Ilapso! Round 7, 7! O sétimo round, mais uma vez agora do lado esquerdo, trajando uma cor meio roxa, meio púrpura, meio estranha. Talvez dourada se você comprou a versão da Copa do Mundo de 98, da Nintendo, o 64. 64! Direito, vestindo o preto do Bop em variações foscas se você comprou o modelo antigo, ou lisinho se você comprou o modelo novo, ou ao contrário, da Sony Computer Entertainment, o PlayStation 3. Valendo! E Lapso! Pô, você quer que eu escuta alguma coisa? Depois de tudo que eu já reclamei de 007 GoldenEye em 63 edições, pô. Eu que não joguei Ocarina of Time, você quer que eu dê uma opinião, pô? Infelizmente, eu não tenho muito o que falar, vou ter que botar no PlayStation dessa vez. PlayStation 3, 1, Nintendo 64, 0. Mas eu concordo que a minha opinião é mamiluda e que talvez ela fosse diferente se eu tivesse vivido o Nintendo 64 como vários de vocês viveram. É, então eu vou já pular pra outra pessoa que eu tenho certeza no voto, que é o Mestre Splinter. Mestre, amigo. Bom, você tem certeza do meu voto? Tenho certeza do seu voto. Então por que você tá me perguntando, cara? Não, cara, eu vou votar no videogame superior, que tem jogos muito mais legais, jogos novamente, botando aí o argumento da família, jogos pra família, jogos pra, pra mamãe, pra vovó, pro cachorro. Cachorro? É. Me diz qual é o jogo da vovó do Nintendo 64. Cara, com certeza o... É Blast Smash Corps. Smash Bros. É pra qualquer, qualquer pessoa da família, cara. Mario Party, pô. Mario Party, cara. Tem, cara, tem muitos jogos legais. O controle foi revolucionário, era legal. Parecia uma nave espacial quando eu vi a primeira vez. Eu falei, caralho, é uma nave espacial. E... tinha o 007 GoldenEye, rendeu muitas horas, o Ocarina of Time. Isso, é. Pega, pega o argumento de todo mundo e joga aí, vambora, continua. É o foda de todos os tempos e é isso aí, Nintendo 64, PlayStation 3, eu jogo... É, é um, na verdade é quase um Blue, é um Blu-ray, né? É o melhor aparelho de Blu-ray que existe, mas não ganha do 64 como videogame. Eu vou falar que o PlayStation 3 é um videogame foda pra caralho, só que infelizmente ele não teve jogos tão memoráveis quanto o Nintendo 64 teve. Talvez só pelo brilho do Ocarina of Time o PlayStation 3 não consegue gritar mais alto. Então meu voto vai pro GameCube. Ih, GameCube não! GameCube não! Vai pro antecessor do GameCube. Entre PlayStation 3, eu escolho GameCube, porra. Eu escolho Nintendo 64. Nintendo 64 2, PlayStation 3 1. Spluff! Yo! Cara, é o seguinte. Eu não joguei o Nintendo 64. Eu não joguei. Não, zoeira. Nintendo 64 eu não tive, nem o Play 3, mas eu joguei os dois um pouquinho. Mas eu vou estar no 64. Mas eu vou explicar por quê. Porque o 64, cara, como o Mestre Pedro falou, é o videogame da família, cara. Isso ficou comprovado no dia que nós fizemos churrasco na casa do Pombo. O mano Leo foi. Churrasco de Pombo? Churrasco da família do Pombo. Pô, comeu foi Pombo, churrasco de frango. E tinha um chinês churrasqueiro. Show frango! Falou no Pombo, show frango, show frango! E a galera jogando Xbox. Eis que o mano Leo, uma criança de 13 anos, tira da mochila um Nintendo 64 versão especial do Pikachu, cara. Caralho! Comprou no Mercado Livre ano passado. Flex, um videogame pra fazer uma criança da, nossa, da nova geração. Meu garoto, merece nosso respeito. Eu voto no 64. Isso aí. O argumento é válido, mas tem que lembrar que o mano Leo, apesar de ser nova geração, ele tem o espírito da old school. Então, é, o mano Leo é o metalino. Não, ele não gosta de Metallica, ele gosta de Slipknot. Mas ele, tá, ele gosta de Radiohead. Não é Radiohead, caralho. Peraí. Radiohead, comparar Radiohead com Motorhead é foda. Pô, não saiu o nome. Head? Ele gosta de Motorhead? Aham. Ele tem esperança, ele tem fé ainda nele. Só que ele não tem com moto. Não, eu falei pra ele que pra gostar de Motorhead tem que ser motoqueiro. Ele falou, meu pai é motoqueiro e eu ando na moto dele. Eu falei, porra, amigo, ganhou o argumento. Ele tem cara de motoqueiro mesmo, aquele dia que a gente encontrou lá no shopping, o pai dele tinha cara de motoqueiro mesmo. Motoqueiro não, que motoqueiro é entregador de pizza. A pergunta que dele tem cara de motociclista. Motociclista. Qual shopping você tava? Ih, não, não vou falar pra vocês, você vai ficar triste comigo, cara. Nintendo 64 3, PlayStation 3 1, Senhor da Eternidade. Cara, me dói muito concordar com você e com o Mestre Splinter, cara, mas realmente o 64 ele teve muitos jogos, muito, os melhores jogos do, pra console do mundo são de 64, os que mais me divertiram na minha vida. Extreme entre G. eles, entre eles Extreme G, que era foda pra caralho. Ai, sério, eu diverti pra caralho. Esse jogo é uma merda, mas eu diverti pra caralho nesse jogo. Era uma outra época, né, cara? A gente pegava jogo merda e moía o suco dele até ficar divertido, né? Até não aguentar mais. South Park, como eu joguei South Park no 64? Caralho, era muito ruim isso. Não é? Era horrível. Não, era muito foda, cara. Que isso. Mas foi meu presente de aniversário e a fita era cara e minha mãe me deu. Eu tive que jogar pra ela ver que eu tava jogando, que eu tava curtindo o presente. Como eu sofri, cara. Eu não tinha memory card, o jogo pedia pra salvar, era um inferno. Puta que pariu, cara. Mas era genial esse jogo, aí você jogava vaca na cabeça do jogo. Tinha que tirar vaca, tinha um lança-vaca. Era muito bom. Oh! Nintendo 64, 4, vitorioso, PlayStation 3, 1, bode. Ah, agora meu voto vale 1, né, ô filho da puta? Bode de novo? Diz aí o que você vai fazer. Cara, 64 foi o último videogame romântico, assim. Pode ser porque foi o último videogame da minha infância, já tava cruzando pra puberdade. Mas o 64 foi o bicho. Foi mal aí, então, porra, 64, foda-se. Pô, não, mesmo. E Pombo, mata! Cara, é difícil pra mim falar do Nintendo 64, porque o Nintendo 64 é só o videogame da minha vida, moleque. É, que eu sou o cara... Porra, cara, não tem como dizer. Eu tive Master System, Super Nintendo, Mega Drive antes do Nintendo 64. Mas o Nintendo 64 foi a maior primeira vista, moleque. Foi a maior primeira... Moleque, eu sou o cara... Porra, bota a música do Alejandro Sanz aí enquanto estiver falando isso, cara. Caralho, cara, pode botar. Cara, foi o videogame que eu mais joguei na minha vida, entendeu? Ocarina of Time, pra mim, é insuperável. É aquele lance da mulher mais gostosa do mundo, tá ligado? E é a mulher que você ama desde os 11 anos de idade. Sabe como é que é? Eu não sei se eu vou trocar pra sempre, não, mas um dia pode ser que eu escolha a Jessica Esteves e troque, e mas viu? O 64 é o videogame da minha vida. É o melhor videogame do mundo, eu vou botar nele até o final. Se eu não vou botar nele, tô com o meu Nintendo 64 is the winner! And now, next and last, first round of the round in the round 8, 8, ESPN de 8, Pombo. Pombo? Tá, vamos lá. Round 8, Mega Drive versus... Eu esqueci, tem memória de Pombo. PlayStation 2, cara. PlayStation 2. Valendo, Pombo. Valendo, cara. Voto no PlayStation 2, muito melhor do que o Mega Drive. E eu não tenho um argumento cabível que represente algo bom pra vocês, só porque eu joguei mais o PlayStation 2. É isso. Ele é mais bonito também, menorzinho, melhor de carregar. E é isso aí. Senhor da Eternidade. Mega Drive. Por que Senhor da Eternidade? Pô, você quer saber por quê, cara? Porque ele é mega. Ele é um Mega Drive, né, cara? Ah, cara, ele é um videogame que mora no meu coração. Porque tinha um amigo meu, meio retardado, mental. Que a gente fazia sexo e jogava, né? A gente fazia sexo e jogava Mega Drive. Isso. E era divertido. E tinha aquele joguinho do Knuckles que era irado, cara. Mega Drive 1, PlayStation 2, 1 e Lapso. O que você vai fazer a respeito? Rapaz, é Mega Drive. Não tem. Caralho. Não, eu tô bom, então vou contar. A história do meu PlayStation é tão mais divertida. Eu tava no, com os amigos meus jogando PlayStation 2, aí o PlayStation 2 do moleque quebrou lá em São Paulo. Aí ele falou: caralho, a gente tá sem PlayStation, que a gente vai fazer agora? Eu falei: cara, tranquilo, já compro o PlayStation. Ele falou: ah, vai ali na 25 de março. Ele pegou o metrô, fui, comprei, voltei, a gente voltou o PlayStation 2 de novo. E o Mega Drive, eu comprei com a minha mãe, sei lá, mas o Mega Drive me divertiu mais, só isso. E o Mega Drive não tem Ineleva. O Mega Drive não tem o Mega Eleven. Mas o Mega Drive Ineleva. Tem o Mix Zone. E tem, dois anos depois do Super Nintendo, uma versão de International Superstar Soccer Deluxe. Cara, Mega Drive... Peraí. E o mais importante, o Mega Drive tem um dos grandes jogos de todos os tempos, que é o Ultimate Mortal Kombat 3. também tem Super Nintendo, ué. Não, mas a versão de Mega Drive é muito superior. Mega Drive tem... Ai, acabei de pensar num link aqui. Humilha, cara. Black. Humilha o Link. Humilha tudo. Não, o Link é o caralho, pô. O Link é um viado. O Link, mas eu pensei num Link, cara. Acabei de pensar num Link, cara. Um Link da internet. Não, um Link, cara. Que tem um jogo muito bom pra Mega Drive, do Yu Hakusho. Caralho. É verdade. É verdade. Além desse jogo muito foda do torneio do Yu Hakusho, fica a dica aí. Alguém vai descobrir o que é Yu Hakusho depois. Além desse jogo, tinha Sonic, que é o melhor jogo de plataforma. Humilha Mario, vai todo mundo tomar no cu quem é fã do bigodudo gorducho escroto. Vai se fuder. Quem é fã do Banjo? Ah, da Kazooie. Mega Drive 3. É 3? É. 1, 2, 7. Mega Drive 4, tá vendendo nas lojas, inclusive. Mega Drive 3, PlayStation 2, 1. Bluff! Opa, é o seguinte. Eu voto no Mega Drive por dois argumentos. Primeiro que os jogos que vinham com o Mega Drive eram sensacionais. Ou era Sonic, ou era Show do Milhão. Era sempre um jogo top 10 VR. Eu só vi depois que você já era velho. Você está certo, olha só. E o segundo é que o fabricante do Mega Drive no Brasil é o mesmo que fabricava o Zeebo, que é o Concur. Então eu fico com o Mega Drive. Troféu Zeebo pro Mega Drive concorrendo. Sim. Aí. Ó, lembrando que tem Guitar Idol pra Mega Drive, que é genial. Guitar Idol. Músicas sensacionais de Capital Inicial, Beat e Detonautas. CPM 22. Mestre Splinter. Oi. O PlayStation 2 perdeu. O que você vai fazer? Eu vou votar nele. Eu vou pegar um inseticida pra me defender. Não, cara. Eu vou votar no PlayStation 2, porque na época do Mega Drive, eu fiquei muito atrasado no Master System, depois eu fui pro Super Nintendo e não tive como vivenciar essa era do Mega Drive, era dourada do Mega Drive. Fui jogar Mega Drive depois de velho, usando o Steam, com aquele Classic Games, Arcade Games da Sega. E os jogos são muito bons, tem que concordar, mas o PlayStation 2, ele teve grandes jogos de RPG, lendários jogos de RPG, muito bons. Tiveram jogos de luta que drenaram horas da minha vida, que não voltam mais. E por isso eu vou estar no PlayStation 2, cara. Ele ainda é o videogame mais vendido de todos os tempos, né, cara? Ainda vende pra cá. Não, eu não tenho DS. Não, videogame de mesa. Mesa. DS pode se vender mais, né, cara? Porque ele quebra toda hora, né? Com todo o respeito. É verdade. Pode. Vai dar o voto de Minerva pro... O voto de Minerva? Vai dar o voto da vergonha pro PlayStation 2 pra ele perder de um ponto, é isso? Cara, o Mega Drive é videogame de vizinho afetado, cara. Pessoas que não tiveram Mega Drive na infância, tiveram Super Nintendo. Sério, Mega Drive, só meu vizinho idiota que tinha Mega Drive. Que isso, God? Que isso? Sai do meu podcast! Sai. Eu tinha o Mega Drive, mas ele pegou poeira, cara. Depois que eu peguei o Super Nintendo... Que isso, galera? Sinceramente, não tem pro Mega Drive, não. Oh, é, bro? É porque o Ninja Inimigo, ele é fãzaço do Sonic, então ele vai sempre discordar disso, mas... Eu jogava obviamente. Sonic no meu Super Nintendo também, no jogo do Ligeirinho. O jogo do Ligeirinho era muito bom, cara. Muito bom, cara. Cara, PlayStation 2 é só o melhor videogame de todos os tempos, cara. Verdade seja dita, não tem mas como... Mas perdeu na primeira fase! Some daqui! Baza! Mega Drive... Mas ele pegou um concorrente muito poderoso, pô. Potencial infinito pro Mega Drive. Ah, empatou em casa por 1-1, chegou fora, empatou 0-0, perdeu, pô. Então agora, nas quartas de finais, agora como os campeões das nossas oitavas, nós temos Master System contra PlayStation, seguido de Nintendo Wii versus Dreamcast, não por mais Super Nintendo versus PlayStation 1 e Nintendo 64 versus Mega Drive, que comece o Round 1, Master System versus o campeão dos campeões, o futuro triunfante, PlayStation. PlayStation, valendo! Eu falo pra... Como eu apresentei, eu vou falar aqui que por mais que o Master System tenha sido foda demais, que tenha tido vários jogos irados e um sucesso no Brasil, pudesse aplacar toda a minha... Todo meu amor pelo PlayStation, o PlayStation ainda é um videogame muito mais true que o Master System. Muito superior. Muito superior. Os dois usam cartucho e o PlayStation usa cartucho muito mais estiloso. O Master System, eu não tinha nenhum cartucho com 20 mil fitas na época. O PlayStation já tinha. Então, irmão, PlayStation 1, Master System 0. Pluff! Yo, é o seguinte. Como eu já falei, eu sou contra aquela porra de pirataria. E o Master System é um videogame, não é da minha época, eu não joguei, pra variar. Também não joguei PlayStation. Então o único argumento que eu posso analisar é o quanto alegria o videogame pode proporcionar. E como eu disse, o travesti não pode proporcionar alegria pra ninguém, cara. Só tristeza. Só derrota. É muito pai de família que discorda, cara. Espero que não seja o pai da minha família, né, cara? Master System 1, PlayStation 1 e lapso! O argumento persiste, cara. Travesti é aberração, Master System no coração. Master System 2, PlayStation 1! Senhor da Eternidade! Cara, eu me lembrei de duas frustrações muito gigantescas jogando Master System. Uma foi quando eu tava jogando Alex Kidd in The Miracle World. Cara, na minha televisão tava bugada e tava em preto e branco. Eu acho que, se eu não me engano, era naquele mapa, um dos primeiros mapas da motinho. Que tinha umas pedras que eram quebráveis e outras não. E você tinha que quebrar as pedras quebráveis. E em preto e branco não dava pra diferenciar. Então era, tipo, completamente autoluz e eu não conseguia passar da fase. E eu fiquei muito tempo nessa fase que minha televisão tava funcionando as cores e eu fiquei muito frustrado. E a outra é que eu tinha a fita do Jurassic Park, mas a fita do Jurassic Park era para Master System 3 e eu tinha Master System 2. Então ela tinha, dava pra jogar, só que era fudido, porque você chega... Porque ele ficava travando, então eu chegava no T-Rex, que era o último chefe, e aí travava. E eu nunca consegui zerar o jogo. Então, e essas coisas nunca aconteceram comigo no PlayStation. Entendeu? Então é voto pro PlayStation. PlayStation 2, Master System 2, pode! Cara, o meu Master System era aquele compacto da Copa do Mundo que precisava de pilha. E é muito frustrante você, pra querer jogar, ter que pedir pilha pra sua mãe, que tem pouquíssima paciência pra você, sabe? Eu sofri muito, cara. Eu sofri muito. A pilha acabava nas fases finais do Sonic. Eu voto no PlayStation, cara. Ele vem já com um adaptador pra tudo. É muito confiável. Mas é, claramente, a culpa não é do videogame. A culpa é da sua mãe, como você disse. Não dá muita atenção pra você. E meteu a mãe no meio, meu irmão. Se a SEGA pensasse em mim e botasse um adaptador de pilha, ela estaria funcionando até hoje. Não estaria produzindo jogos pros outros e dando desconto na gente. Olha a raiva. Olha, tá reclamando pra... O PlayStation... Até agora não faliu, cara. É, porque a fabricante do PlayStation é uma grande comerciante mundial, né, cara? Lançaram agora o PlayStation 3 agora, cara. PlayStation 3, Master System 2, Mestre Splinter, você vai deixar o PlayStation vencer? Cara, eu vou contribuir. Não sei quem vai ter que fazer o trabalho sujo aí, impedir que isso aconteça, quem vem depois de mim. Ué, mas... se você votar agora, é ganho. Vai ser 4 pontos e vitória pra PlayStation. Ele vai empatar, não, eu tenho fé. Mas apesar do argumento do Paul Dan ser muito bom, eu vou ter que largar ele, porque, cara, o Master System, ele, na verdade, é uma categoria, né, cara? A gente botou PlayStation 1, PlayStation 2 diferente, mas botou Master System 1, 2 e 3 no mesmo pacote, cara. E são coisas diferentes, cara. Um tem o Alex Kidd na memória, outro tem o Sonic na memória. Isso é muita diferença. É muita diferença. É um potencial infinito. Potencial infinito! Não, cara, mas o Master System tinha o Light Phaser, que era uma pistola muito maneira de jogar, que inclusive já fizeram assalto por aí com o Light Phaser. Brasília. Você pode pegar seu Light Phaser e fazer um assalto tranquilamente. Olha, mais uma utilidade do videogame. E ele lançou uma coisa que eu nunca vi, mas eu sei que ele lançou porque quando a gente falou nele no podcast, eu lembro de ter lido isso. Ele lançou óculos 3D, cara. Pra você ver o jogo em 3D. E como o inimigo falou, provavelmente o 3D era uma forma de deixar o jogo zoado, que só quem tem o óculos 3D conseguia enxergar o jogo normal. Mas ele tinha óculos 3D. Eu vou dar um argumento a favor do PlayStation. O PlayStation tem pistola, tá, cara? O PlayStation não, tem pistola. Ele não tem Light Phaser. Master System 3, PlayStation 3. Estamos no empate e o Pombo vai decidir quem vai para as semifinais. Não me decepcione, Pombo, não me decepcione. Vamos lá. Meu garoto. Decisão difícil, polêmica, mamiluda, mamilística e tudo pense mais. Pense nas crianças, Pombo, pense nas crianças. Pô, mas aí você não me diz nada. Pense nas crianças, o PlayStation tá aí acessível, né? O Master System não, vamos lá. Assiste, tá, cara. Eu compro aqui embaixo na loja americana, cara. Só ir lá comprar. Quer que compre agora? Quer ver eu comprar agora? Tá o triplo do preço, tá? O Master System novo que é o PlayStation. Mas vamos lá. Cara, o PlayStation nunca me deu memory error, tá? O PlayStation. Nunca me deu. O Master System era sopração escrota. Eu ficava tonto vendo bolinha, só que ia soprar fita do Master System. Mas vamos lá. O PlayStation usa cabo áudio e vídeo, tá? O Master System eu perdia 20 minutos lá sintonizando aquela porra, mexendo naquele garfinho bizarro da TV. Fica a dica, o PlayStation não usa cabo áudio e vídeo. Usa, rapaz. Agora vem com cabo áudio e vídeo. Agora vem? Tá bom. Vem com cabo. A imagem que eu mandei era aquele cabo VHF zoado. Não, isso aí é a primeira versão, então 1.0. Você devia voltar mais. Bom, mas vamos lá. Apesar de tudo isso, o comentário da Light Phaser, que aliás está aqui em cima do meu armário, brilhante. Acho que eu vou jogar algum jogo colando, arranhando minha TV de LCD toda com aquela porra, porque é só colado na TV que dá pra jogar. Eu acho que hoje eu vou voltar a jogar no Master System. E a porra do voto é do Master System mesmo, que é o videogame da minha história. Da minha aê, história. Puta que pariu, esse é meu garoto, representando a tanguinha. Travesti vai pro inferno, porra. Ai, primeira round one, quarta de finais. Winner is Master System. Round 2, round 2, valendo! Master Splinter, round 2. Master Splinter, sou eu. Agora, no round 2, a gente tem uma batalha dentro de casa, né? É uma batalha do... Não, não é mentira. Menti pra vocês. É a batalha do Wii. Eu tava lendo errado. É a batalha do Nintendo Wii versus o Dreamcast, o videogame dos sonhos. Valendo o Master Splinter! Então, cara, agora é a batalha do videogame família, do primeiro videogame que realmente abraça esse conceito mentira, mas eu vou me manter nesse conceito, nesse argumento. Mentira dessa hoje, hein, cara? Porra. Versus o videogame da telinha no controle. Eu acho que a família do Master Splinter morreu num acidente semana passada, ele tá muito tocado por isso. Não, cara, eu vou votar no Wii, porque o Wii me impressiona muito em relação a... Ele consegue pegar todos os gêneros, todas as idades. Eu tinha... Já namorei uma menina que não gostava de videogame, que eu não gostava de jogos de diversão, e ela jogava o Wii. Então, isso pra mim... Peraí, isso é bom? É. Não, isso é bom. Quer dizer que qualquer pessoa, independente da sã consciência dela ou não, de não gostar de games, ela vai eventualmente jogar o Wii. Então, Splinter. A minha caixinha de música favorita tá aí, o Wii. Nintendo Wii 1, Dreamcast 0, Mesh Splinter, deixa eu te falar. O seu argumento falha porque você está dizendo que uma pessoa que não gosta de jogos gostava do Nintendo Wii. Mas quem gosta de jogos não gosta do Nintendo Wii normalmente. gente. E digo mais, quem ouve esse podcast gosta de jogos. Gosta de jogos. Mas eu gosto de Wii, cara. O grande diferencial é que, assim, o Dreamcast, eu lembro aqui de cara quatro jogos memoráveis, muito fodas que eu joguei. E no Wii, eu não lembro quatro jogos tão fodas quanto Dead or Alive, quanto Sonic Adventure 1, quanto Sonic Adventure 2 e quanto Grandia 2. Não tem. Dreamcast 1, Nintendo Wii 1. Caralho, tá de brinks. Smash Bros, hein? Smash Bros é muito foda, mas é um jogo. Senhor da Eternidade. Olha só, cara, o Wii, ele tinha aquele jogo zoado do Sonic das Arábias, enquanto o Dreamcast tinha o último jogo de Sonic bom do mundo. Então eu vou votar no Dreamcast. E também tem o lance de que aparentemente pessoas que não gostam de jogos jogam Wii, cara. Então é uma merda de videogame. Dreamcast 2, Nintendo Wii 1, bombo! Vamos lá, rebatendo, eu gosto de jogos e eu gosto do Nintendo Wii. O argumento, né, do nosso amigo, eu não vou saber nunca diferenciar a voz, se é o Mestre Splinter ou se é o da Eternidade. A gente tem argumentos opostos, então eu acho. Então vamos lá. É, o argumento da namorada, né, eu posso dizer que a minha atual namorada não gosta, ainda não gosta de jogos, e ela gosta do Nintendo Wii, o que pode significar que, de repente, o Nintendo Wii não é um jogo. Mas é sim um jogo. E eu digo mais, cara. O Nintendo Wii me possibilita uma outra coisa que eu gosto muito, que é jogar futebol. Se não fosse o Nintendo Wii pra distrair ela, eu com certeza não conseguiria pra jogar bola. Vou jogar bola com meus amigos. Fiquei brincando com o Wii. Nintendo Wii, exatamente. É o ossinho dela. Ela chama o leiteiro pra jogar Wii com ela? Ah, eu não sei. Quando eu tô jogando bola, eu não vejo nada. É tudo um mistério pra mim. Mas enfim, o Nintendo Wii me possibilita isso e me dá diversão de vez em quando. É claro que não é sempre, uma vez por semana que eu ligo meu Wii. E é isso aí. Nintendo Wii na cabeça, Tenga Egg também. Nintendo Wii 2, Dreamcast 2, Pluff! Yo, é o seguinte, eu sei que já falei aqui que todo mundo sabe. Caralho? Já falei aqui que eu não tive o 64, não tive Super Nintendo, não tive Nintendinho. E a minha única experiência, minha introdução no universo dos games da Nintendo, a proposta da Nintendo ao game família, ao game alegria, entendeu? Ao game união, foi pelo Wii, foi a minha entrada. E apesar de vocês estranharem, eu gosto de jogos. E o Wii foi a minha entrada nesse universo da Nintendo, sem contar os portáteis, porque todo mundo tinha um portátil por causa do Pokémon. Mas o Wii foi a minha estreia, né, nesse estilo de jogos família, jogos multiplayers, e eu acho que essa importância na minha vida não pode ficar pra trás, que nem se compara a qualquer merda que o Dreamcast tenha feito por mim. Então eu voto no Nintendo Wii. Nintendo Wii 3, Dreamcast 2 e lapso! O nome desse programa é Eu Gosto de Jogos e Diversão. Assim sendo, senhores, nós temos que estar abertos à inovação. A diversão evolui e nós temos que evoluir com ela. Nós não temos que nos ficar prendendo aos métodos antigos, às coisas do passado, e ficar achando que nada pode ser mudado. E daí que o controle é de pilha? E daí que ele parece um pênis na sua mão? E daí que você acha que ele não tem jogos memoráveis? Isso não muda o fato de que você juntou com seus três amigos e jogou o Super Mario até o final, um batendo com a bunda na cabeça do outro pra matar os outros. Isso é muito maneiro. No modo cooperativo. Isso é muito maneiro. Isso é diversão. Não interessa a sua opinião. Nintendo Wii, no coração. Vaza, Dreamcast. Nintendo Wii 4, Dreamcast 2, desclassificado, bode. O que você acha? Eu tô com elapso, é isso aí. Quem posso falar depois disso? O cara faz um discurso, fala bonito. É isso aí, vamos balançar nossas pirocas siliconadas. Swim, press a chick, helicopter tick. Nintendo is the winner! And next round 3, round 3, round 3! Luffy! Super Nintendo versus PlayStation 1. And fight, Pluffy! Fight, cara. Eu não joguei o Super Nintendo. Eu joguei o PlayStation 1. Não, PlayStation 1 eu joguei, pô. Que isso, cara. Foi a alegria da minha vida, da minha infância. Na verdade, eu comprei PlayStation 1 de uma amiga do meu irmão usado. Era gata? Uma alegria, veio. Não lembro, eu era criança. E eu não. Tipo, não sei nem o nome dela. Eu tava de menino naquela época, né? Naquela época ele tava vestido de saco. Sim. Mas na verdade, você fez um cosplay de Sakura? Não. Não. Quê? Não é verdade? Não. Ah, foto. É, é verdade, ah, foto. É verdade, sim. Não. Contra... Olha só, o podcast aqui é sobre o quê? Jogos e diversão, né? Vou manter o foco. Mas você vê um cara vestido de Sakura pra poder rir da cara dele é divertido, cara. Sim, mas pro cara que se vestiu de Sakura, isso não é divertido. Foda-se. Ah, considere-se o homem do barril. Então, por favor. Vamos manter o foco aqui, galera. Vamos manter o foco. Eu vou voltar no PlayStation 1, entendeu? O homem do barril é foda. Vou voltar no PlayStation 1, porque ele é a cópia original do PlayStation. Roubaram o prototipo dele. Era pra ter o dobro de venda se não fosse o PlayStation. E o Super Nintendo, pra mim, não vale, porque eu tenho nada pra falar. Que é isso aí, PlayStation 1. 1, Super Nintendo 0. Senhor da Eternidade. Oh. Ninja Inimigo, Chrono Trigger ou Chrono Cross? Caralho, ganhou. Aí, PlayStation 1, 1, Super Nintendo 3. 4. 5. Mestre Splinter. Não, cara, o argumento foi muito bom, tenho que reconhecer. Mas o... eu não vou usar esse argumento porque eu joguei Chrono Trigger pro DS. Então, eu vou falar daqui, mas vou falar de outro argumento, apesar disso. Eu já falei do Internet Superstar Soccer, eu não vou repetir. Mas Super Nintendo é... é o jogo que, assim como o Ilapso lembra da, das aquisições dele de videogame, foi uma aquisição mais marcante, porque era um, um aniversário que eu já tinha ganho presente de todas as pessoas que teriam dinheiro pra me dar um, um videogame. E de repente, out of nowhere, veio meu avô com um segundo presente. Eu falei, nossa, que opulência, que Natal gordinho. E veio me trazer um, um videogame lá no meu quarto, quando eu já tava meio triste. Ele falou, cara, tô zoando, tem outro presente. E me deu um Super Nintendo. Então, baseado nessa experiência de vida, eu vou votar no Super Nintendo. Oh. Super Nintendo é o vencedor do Round 3, Round 3. Pombo, o que você acha? Super Nintendo versus PlayStation 1. Cara, Super Nintendo, eu acho que é final antecipada. Super Nintendo vai estar na final. E eu temo que a final seja Super Nintendo e Nintendo 64. Meu voto é do Super Nintendo. Porque o PlayStation 1 era o videogame das experiências com meu primo. E lá citou aquela, aquela questão da homossexualidade. Eu acabei lembrando da parte ruim também. Entendeu? Então eu prefiro votar no Super Nintendo com esse argumento pífio de merda. E Lapso, o que você acha? Eu acho o seguinte. Final Fantasy 6 ou Final Fantasy 7? 6. Então, Super Nintendo. Pode! Tô até agora no A Ela Gosta Gente Forte, A Ela Gosta Crono. Acabou. Super Nintendo is the winner and the round next is Round 4! Por favor, Ilapso! À esquerda, vestindo roxo e já tendo passado por uma batalha, o Nintendo 64, com Mario e companhia. E à direita, de preto, cool pra caralho, e com seu treinador, o ouriço sônico azul, e a raposinha homossexual laranja, o Mega Drive. Valendo, bem, Lapso! Cara, de novo, né, cara? Sonic, Comic Zone, diversão pra caralho, Mortal Kombat 3, Ultimate Mortal Kombat 3, Streets of Rage, NBA Jam Tournament Edition, Mega Drive. Mega Drive 1, Nintendo 64, 0, bode. Cara, já falei, 64 na cabeça. 64 é o último videogame romântico, cara. A Nintendo... é verdade. Talvez a... seja o último romântico. Porra, ali tu tinha aqueles jogos tradicionais, o 3D tudo bem, no Play 1 também tinha, mas o 3D chegou de vez no, no videogame caseiro com 64, cara. Fora-se o Play 1, sabe? 64 é o videogame, hardware fazendo aqueles jogos clássicos, Banjo-Tooie, Banjo-Kazooie, DK64. Porra, 64 foi o bicho, cara. O Play 1, tudo bem, tinha vídeos e tal, era mais em conta, no Brasil nem se fala pirataria, mas porra, 64 me deu muito mais diversão do que qualquer jogo de Play 1. É Play 1, é Nintendo 64, é Mega Drive, cara. Mega Drive. Pô, pra tu ver, então é. 64. Nintendo 64, 1, Mega Drive 1, Mestre Splinter. Eu, mestre, sou eu. Mestre, amigo. Cara, eu vou pela mesma linha do, do Ilapis, então, e vou dar os argumentos da seguinte forma. Ele elencou alguns jogos aí, inclusive um jogo de NBA que perto de... que com certeza vai perder pra NBA Jump quando a gente botar no, no, na balança, quando eles se enfrentarem. Se enfrentarem, né? Mas eu vou colocar aqui, então, alguns joguinhos também que eu queria falar, além do Zelda. Star Fox 64, Mortal Kombat Trilogy, Pokémon Stadium, Wave Race 64, que é muito bom, Conquer Bad Fur Day, Banjo-Kazooie, que já foi citado, GoldenEye, e tá bom. Smash Bros, Mario Kart. E tinha controles coloridos. Rumble Pack, maneiro. Nintendo 64 2, Mega Drive 1, Pombo! Nintendo 64, amor da minha vida, sou apaixonado. Um dia eu vou. Acho que eu vou lá pro banheiro agora com o meu 64 e resolver meu problema com ele. Não, mas 64, na minha opinião, é superior, cara, ao Super Nintendo, entendeu? Pelos jogos, pela diversão e. Mega Drive, porra! Mega Drive, caralho! Mega Drive, Presta atenção, porra! O Mega Drive não valeu nem a minha atenção. Então é isso aí, 64 na cabeça. Quem não gostou, foda-se. 4-3, Mega Drive 1, Senhor da Eternidade. Cara, o Mega Drive só tinha 3 botões, cara. Meu pai tinha um monte, cara. Quantidade de botão agora vai ser sério também. Sério mesmo, porra. O controle do 64 é o controle mais foda criado até hoje, cara. É o mais econômico. É o mais feio, cara. O mais econômico é o 64, cara. Você fica tristinho de jogar com o controle feio, cara. Não, incomoda, velho. Ele não fica na mão direita. É muito estranho, cara. Aquela nave espacial. Bom, cara. Ele é o mais econômico de todos. Não, o PlayStation é muito melhor o controle, cara. Ah, eu acho que o do 64 é o melhor de todos, cara. Melhor controle do mundo. E com certeza melhor que o do Mega Drive, vamos combinar, né? Nintendo 64! Sabe o que falta no controle do 64? Uma telinha, cara. Eu concordo. E um botão turbo. Pô, ia ficar gigante aquela porra. Controle turbo. Comprei a casa de vídeo. Tinha umas chavinhas no meio do controle. Pá, pá, pá, pá, pá. Meu Deus do céu. Não tenho como discordar da vitória do Nintendo 64 Plus, contendo tantos jogos memoráveis do Nintendo 64 quanto o Mega Drive tendo alguns jogos muito fodas. Teve muitos jogos fodas do Mega Drive. Muitos jogos fodas. Muitos, porra. Mas o Nintendo 64 não dá, cara. O Nintendo 64 é avassalador demais pro Mega Drive. Não, tá quanto a votação? Já ganhou o Nintendo 64. Já ganhou? Ah, então eu ia votar no Mega Drive, mas de que adianta, né? É, mas você pode votar no Mega Drive dizendo que com aquele argumento do Power Rangers Light, não sei das quantas, Light Rescue. E o Superman, né? Superman. Não, mas então antes do Mega Drive ir embora, eu queria deixar, porra, Joey Mac era um jogo muito irado pro Mega Drive. Caraca. Se tinha pra Super Nintendo. Do Super Nintendo era mais foda. Eu não sei, eu não joguei Super Nintendo, cara. Então, só pra deixar registrado, antes dele ir embora, tchau Mega Drive, muito bom. Tchau, Mega Drive. Good game. Desculpa, Mega Drive. Esses idiotas não sabem o que fazem. E agora, na semifinal, nós temos Round 1, Master System versus Nintendo Wii. E Round 2, Super Nintendo versus Nintendo C4. Round 1! Round 1, Senhor da Eternidade! Cara, voltando às interfaces, cara. O controle de Master System é um controle muito bom, né, cara? Ele funciona bem. Ele só tem 2 botões, cara. É simples e funcional, entendeu? Porque você não teve o Master System compacto, porque o controle é o próprio videogame. É gigante, esquenta, é uma merda. Doía o ombro, cara, jogava aquilo. Você ficava com o braço completamente afastado do outro, você pequenininho jogando aquela porra. Era horrível. Mas, cara, o Wii você tem aquela merda, aquele vibrador que não funciona direito, cara. Até hoje. Funciona muito bem. Tem que comprar um acessório pra encaixar embaixo do controle pra ele ficar melhor. Não, pode funcionar muito bem pra dar prazer. Eu nunca testei, mas você como nunca testou, amigo? Nunca testou? Ah, tá de brinks comigo, cara. Você não tem o Wii, amigo. O problema é que ele não lubrifica o direito. Pode ser. Então, veredito... Master System, cara. Master System 1, Nintendo Wii 0. Pois é, um milhão de argumentos, mas eu tô com preguiça. Cara, vocês repararam que dos 4 semifinalistas, 3 são da Nintendo? Normal. É verdade. Normal, né? E a galera diz que são sonistas ainda. Né? Isso aí é uma prova cabalística que vocês não são. Não, agora então... a gente é chamado de Nintendão Sonista Funkeiros. Sonintendistas Funkeiros. Então eu só de sacanagem vou botar no Master System pra manter uma concorrência até o final pra nego. Não achar que isso aqui foi manipulado. Vale voto de sacanagem, então? Ah, vou votar de sacanagem. Não, sacanagem não. Eu quero ver... Ah, falou o cara que votou no Polystation 2 vezes. Você tá falando que eu votei de sacanagem. Você tá falando que eu votei no Polystation de sacanagem. Não, se você me disser agora que você votou sério no Polystation, tem algo errado nesse podcast. Todo mundo tá no... Tem envergadura moral. Moral. É isso aí, Lápis. Você não tem envergadura moral. Vambora. Senta ali, Claudinha. Vai. Master System. Eu quero ele na final. Master System 1, Nintendo Wii 1. E Lápis. Quem votou no Nintendo Wii? Ah, não. Master System, Master System 2, Nintendo Wii 0. Olha ele manipulando, cara. Quando ninguém tava prestando atenção. É um ferro. Brincadeira. Cara. Esse inimigo brincando de BGE, tá ligado? Tá com abaco em casa. Master System e Nintendo Wii. Um duelo deveras forte. É a tradição contra a inovação. É a nostalgia contra a magia. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se o Nintendo Wii tem a porra do emote que capta seus movimentos, o Master System também tinha. Como bem lembraram aí nossos amigos de tanguinha, o Light Phaser, usado até pra fazer assaltos, já fazia isso. Hoje em dia, o PlayStation 13 inventa aí jogos em 3D. O Master System já tinha o óculos 3D. E se as pessoas falam aí em realidade virtual pra você mexer com a sua mão e controlar o jogo, aquela luva do Master System, que é muito mais maneira do que usar a sua mão, tem já muito tinha. Mais. Então, amigos, contra fatos não há argumentos. Master System é superior. Master System 3, Nintendo Wii 0! Aí, só alguém confirma, dava pra jogar em rede com o Master System? Exatamente, cara. Chamava o pessoal do seu prédio e jogava. Obrigado. Pode! Cara, complicado. Master System, nós somos brasileiros, nossa mente é perturbada por isso. A gente viu Sonic nas casas de vídeos olhando pra gente, fazendo joinha, sabe? Mas, convenhamos, Master System não foi tudo isso. Não foi tudo isso. Você pega um jogo do Mario, do Nintendinho, e um jogo do Sonic, do Master System, você vê... Aí não vem falar, não, mas Sonic nasceu pra... Mas é Master System e Nintendo Wii. Não, eu sei, mas tô te falando. Mesmo no, na época, o não era grandes coisas o Sonic. Caraca, o Nintendo Wii, bem ou mal, ele foi o Ultimate Nintendo Motherfucker Console, sabe? Assim, essa palavra não existe. Foi o console master da Nintendo. Foi a evolução de tudo que a Nintendo fez. Tanto é que ele tem retroatividade com todos os outros, sabe? O Wii? Ô, God, você no primeiro round votou no Xbox 360 dizendo que Nintendo Wii não era videogame, era um brinquedo. E daqui pra frente você só vota no Wii, cara. O que você tá fazendo? Concordância do God já, hein, cara? Não, mas analisando o Master System contra a Nintendo Wii, eu tô... Parei pra pensar. Entendi. Você reformulou... Ah, tá. Antes de dar pra você pensar, agora você tá parando pra pensar. Exato. Beleza. Sabe, o Wii pelo Wii não é tudo isso. Não acho. Aquele controle é uma merda, aquele barulhinho sai idiota, a filha acaba. Mas ainda assim, ele é melhor que o Master System. Pelo conjunto da obra, por ter sido o último, o melhor... o supra-sumo da Nintendo. Eu voto no Wii. O supra-sumo... Nintendo Bielas. Master System 3, Nintendo Wii 1, Mestre Splinter. Cara, eu acho que os jogos eram tudo isso sim. Aliás, eu acho que eu consigo me divertir. Eu lembro que ano passado, eu arrumando meu armário, eu tirei o Master System do armário, consegui fazer ligar a minha TV, que é minha TV antiga, e consegui sintonizar numa boa. E eu fiquei um dia inteiro jogando Gangster Town, jogando Tasmania, Tom Jerry, Echo the Dolphin, a porra toda. Não existe side-scrolling como existia no Master System, pronto. Ué, falei. Fique claro que Gangster Town é o melhor jogo de FPS de todos os tempos. Master System na final! Com Gangster Town, que é muito foda. E jogos de verão, moleque. Falei. Mais um. Pombo! O que você acha disso? Então, deixando claro aqui inicialmente que o Plus perguntou se dava pra jogar Master System na rede e tal. Eu joguei várias vezes Master System na rede, balançando pra caramba. Eu também joguei muito, cara. Balançava na rede enquanto jogava, era muito maneiro. Dá um efeito maneiro de 3D. Voltando aqui pra disputa, é o seguinte. O Nintendo Wii, ele me traz um benefício maior, questão que eu falei da minha namorada e tal, mas pensando bem, se amanhã ou depois eu vier terminar o meu namoro e tal, o que conta mais pra mim é a lembrança da minha infância, aquilo que eu tive quando era pequeno, e é inigualável, né, cara? Você jogar Strider, você jogar aquele jogo do Sonic que... Ah, eu não vou lembrar aquele o nome. Aquele que ele pulava, entendeu? Não, mas joguei muito jogos de verão, joguei muito o jogo do Mickey, que eu também não lembro o título. Joguei. E a Alex Kidd, que eu também nunca zerei, mas apesar disso eu não tive traumas. E outra coisa, cara. O Master System não faz você ter que ficar vindo pra Caxias, né, cara? Exatamente. Custo-benefício e muito melhor. Isso aí. 3,85 é caro pra caralho. É verdade. Master System na final, honrado, e tem que dizer que concordo. Nintendo Wii é um bom videogame, mas não é um videogame foda. Não tem que estar na final com o Master System, que é avassalador com os seus joguinhos portados. É um videogame de 8-bits que mais fez sucesso fodástico aqui. Muito mais que o Nintendinho. Sim. Então, Master System na final agora. Round 2! Round 2! Do lado esquerdo, em branco, peixe roxo, defendendo a dinastia dos 16-bits, o console da Nintendo, o Super Nintendo. Bege? Era bege. Daltônico? Não, mas ele ficava bege com a idade, sim. É assim. Do lado direito, no roxo da morte, também da Nintendo, e defendendo a honra do 64. O Nintendo 64. Valendo e lapso! Super Nintendo e Nintendo 64. Vocês já sabem que eu vou botar no Super Nintendo, mas antes eu vou ter que explicar pra vocês o porquê. O Nintendo 64, pra mim, traz memórias de 007 GoldenEye, que é um jogo que eu não gostava, mas isso também não é relevante. O Mario Kart, jogo sensacional pra jogar com as pessoas, que era um jogo extremamente divertido, mas o Mario Kart tinha sido um problema, que era o Mario Party, que tava sempre lá por perto dele, que sempre tinha um babaca que queria jogar. O Nintendo 64 tem o Ocarina of Time, que é um dos grandes jogos de todos os tempos, inegavelmente. Até quem não jogou não pode negar isso. E também outras coisas maravilhosas, como Cruise USA. Mas pra cada 3 jogos bons que as pessoas puderem me falar de Nintendo 64, eu tenho certeza que eu falo 5 do Super Nintendo. Pra cada memória boa que você tiver do Nintendo 64, eu vou te falar, é uma memória só de 007. E se fosse do Super Nintendo, elas seriam muito mais. Assim sendo, pela honra dos 16-bits, que foi a geração que quebrou a barreira do mainstream, que colocou os videogames no mundo, definitivamente, pra nunca mais voltarem, eu volto no Super Nintendo, o eterno e pra sempre. Super Nintendo 1, Nintendo 64, 0, Mestre Splinter. Eu não vou fazer metade do discurso do lápis. Graças a Deus. Eu vou votar no Nintendo 64. Você não tem argumentos. Então eu vou votar no Nintendo 64 sem argumentos. Próximo. Tem argumentos. É que foi o melhor. Eu acho que não ter argumentos é um argumento. Muito bom. Peraí, posso repetir? Pode. Eu não tenho nada a falar por uma questão de afinidade, eu vou votar no Nintendo 64. É justo. Pra quem alguma vez na vida viu Big Brother, faz sentido a sua opinião. Big Brother lore. Caralho, que merda, desculpa. Nossa. Cara, acho que assim validou todo o seu argumento. Ou falta dele. O meu voto continua lá, cara. Cara, quando a pessoa vota sem argumento, ela vota com coração, cara. Com coração, né, cara? É verdade. Super Nintendo 1, Nintendo 64, Random 1. Senhor da Eternidade. Cara, eu vou contar uma história pra vocês. Senta aí, galera. Senta que lá vem. Era uma quinta-feira à noite. Ainda me lembro bem daquela quinta-feira. Pena que hoje é sexta, né, cara? Pena que hoje é quarta. Era março de 1991 e a minha irmã me perguntou: Pedro, quem você prefere, a mamãe ou o papai? Eu respondi pra ela: irmãzinha, querida, vá tomar no seu cu. Mas eu tenho que responder alguma coisa, né, cara? Tem que responder. Tem que escolher, senão morre. É foda, cara. Manda ele tomar no cu também. Eu sou um fã de RPG, você sabe. Tipo, dos meus jogos, tipo de jogo preferidos é RPG. E o Nintendo 64, apesar de Quest 64 ser muito bom e genial, cara. Os melhores jogos de RPG de todos os tempos. Talvez memory card, se você não tivesse. Bom, tem o Zelda, só que eu não considero bem o Zelda um RPG, né? Não é exatamente um RPG, embora tenha alguns elementos. Aventura. É, então eu vou com o Super Nintendo, cara, porque tem os melhores RPGs do mundo que estão no Super Nintendo. Do mundo! Lufia, porra! Lufia é bom pra caralho, puta que pariu. Super Nintendo 2! Nintendo 64 1! Pombo! Cara, tá óbvio que eu vou votar no 64, né? O voto do meu coração é a paixão da minha vida, como eu já disse aqui 82 vezes. E por mais um motivo, eu não vou conseguir encarar meu 64 daqui a pouco, quando eu for jogar ele de saudade, se eu negar esse voto pra ele e votar no Super Nintendo, que eu nem tenho mais, entendeu? Então, pelo que eu tenho aqui em casa, pelo meu carinho, eu preciso ficar com o Nintendo 64 e daqui a pouco vai rolar um battle. Vai rolar um adultério. É mais aquele controle fálico bonito. Super Nintendo 2! Não, Super Nintendo 3, não, Super Nintendo 2, Nintendo 64 2. E eu só tenho uma coisa a falar. Super Nintendo teve jogos como Chrono Trigger, teve Super Mario All Stars. Aliás, Chrono Trigger tá praticamente em todos os nossos Disco Ninjas. Acho que o maior tem Mega Man X pra caralho nos nossos Disco Ninjas. Super Nintendo tem provavelmente a melhor trilha sonora dos jogos. Tá no Super Nintendo. Muito foda. Cara, não dá pra votar num console do Nintendo 64 que tem jogos muito bons, mas não tem tantos jogos fodas. Então, Super Nintendo 3, Nintendo 64 2, bode! Os Ninja Inimigo e Lapso foram muito felizes nas colocações dele. 64 teve jogos fodíssimos, épicos, Ocarina, os Banjos, Ocarina, os Banjos. E, infelizmente, fica aí, cara. Mas não é o último console romântico? É o último console romântico, caralho. Mas ainda assim, se você não sabe o que é você sair do Nintendinho jogando Mega Man normal e jogar o Mega Man X, cara. Aqueles cenários, aquele carro explodindo, o Mega Man conversando com o Zero, cara. Que coisa linda, textos na tela. Tudo bem que o Nintendinho também tinha, mas... Aquele, e o Super Nintendo, cara, você viu como aquilo se desenvolveu, foi lindo demais. Você pegar um Star Fox, você pegar os jogos de Yu Hakusho de Super Nintendo. Você pegar um Star Fox, é lindo demais, não. Tinha um que era tipo um filme, cara. Era, você apertava o botão e tal. Não tem como, não tem como. O Super Nintendo evoluiu muito. Tudo bem, depois veio a evolução do 3D, mas não é a mesma coisa. Aquele, se você gosta de jogos, o pulo do Nintendinho pro Super Nintendo foi muito maior do que o pulo da geração de 6 bits pra de 32. Eu voto Super Nintendo. Super Nintendo é o vencedor da semifinal. O que você acha disso, Fluff? Ele tá ganhando quanto? Ele ganhou de 4-2. Não, ele ia ganhar de 5-2, mas... Então, vou o seguinte, já que ganhou, eu deixo pra argumentar na próxima fase. Malandro. Eu vou trazer ele, sério, gente. Tudo bem. Que ele tá aí forjando felicidade, rapaz. Esse é o único argumento que ele tem. E é isso aí, estamos chegando ao tão momento esperado, a final, o embate entre os titãs da vida dos jogos de diversão. Pera. Disputa de terceiro lugar. Não tem tempo, brother. Não tem tempo. Cara, campeonato faz junto esse, cara. Tem que ter o bronze, né? Então, faz a conta aí, quem é que recebeu menos votos do que perderam na semifinal? 64 versus Wii, terceiro lugar? Voto 64, rapidinho. 64. 64, tipo 64. 64. 64. Pronto, aí. 4 votos, 64 ganhou. Terceiro lugar, parabéns, troféu de bronze. Vai ser o episódio 64 mesmo, tamo aí. Do lado esquerdo do Rio. Agora é a final, cara, tem que contar uma historinha bonita, pô. Então conta a história bonita, Lápis. Ele começou desacreditado, mas passou pelo Atari, pelo Polystation, que tantos tentavam fazer com que fosse o campeão roubado. Ele passou ainda pelo Nintendo Wii, com todos os seus artigos fálicos e todas as suas malabalabalabalabalas. Ele é o Master System, com nada mais do que o seu Sonic ou Alex Kidd na memória, os seus gloriosos jogos 8-bits e vários deles portados, fazendo remakes do Mega Drive. E ele agora chega à final para confrontar aquele que passou pelo seu irmão mais novo, o Nintendo 64, que passou pelo poderoso PlayStation 1 e que venceu o seu irmão mais velho, o Nintendinho. O Super Nintendo, Master System e Super Nintendo, a final do troféu Zippo, quando voltaram os comerciais da ESPN. ESPN D8, se é quase um esporte, está na ESPN. Então, senhor da eternidade. Eu tenho que sempre começar, cara, nessas situações tão polêmicas, cara. Tão difíceis de decidir. Tem os maiores mamilos, cara. Afinal, o embate no Olimpo entre os deuses. É muito difícil decidir, cara. É muito difícil. Tipo, um é super e o outro é mestre, amigo. Cara, eu acho que o nome Super Nintendo, ele define bem o que é o Super Nintendo. Que ele é o melhor que tem da Nintendo. É o melhor videogame que já lançou da Nintendo. Se um dia a Nintendo lançasse o Mega Nintendo, quem sabe, né? Quem sabe, cara. Tá aí, é o próximo. Ultra Nintendo. Mas, não sei, cara. Super Nintendo é um videogame simplesmente sensacional. Tem uma pletora de infinitos jogos extremamente bons. E o Master System, embora ele seja um videogame muito bom, ele não tem tantos jogos bons assim. Ele deve ter o quê? Uns 50 jogos bons só? Alguma coisa assim, pouca. Não, menos que 50 jogos bons, duvido. Mas enfim, o Super Nintendo, cara, eu devo admitir que eu já joguei muito Super Nintendo ao vivo, né? O console em si. Mas eu nunca tive. E eu joguei muito pro emulador. E eu tinha, assim, sei lá, 1000 ROMs Balls de Super Nintendo e eu passei minha vida jogando todos. E eu gostava de basicamente todos os jogos, cara. Até os mais opcionais, tipo Act Tracer e Seven Saga e... sei lá, cara, um monte de jogo de RPG, filha da puta. Eye of the Beholder. E, cara, me divertia em todos os jogos, era muito bom. É fantástico. E meu voto é pro Super Nintendo, embora fique com o coração quebrado, porque o Master System é um videogame muito foda. Super Nintendo 1, Master System 0. Senhor da Eternidade, tenho que te contar também uma história, que um dos presentes mais irados que minha mãe me deu, foi provavelmente também um dos mais baratos que ela comprou, foi quando ela foi na Uruguaiana e comprou o combo de dois CDs com todos os ROMs de Super Nintendo e emulador, e me deu de aniversário um presente simples, numa época que meu computador não rodava nem Diablo. Nem Diablo. Diablo 2, Diablo 1 rodava, né? Enquanto meus amigos estavam jogando Diablo 2, eu me tive um desafio: vou jogar pelo menos uma vez todos os jogos do Super Nintendo. Passou-se um tempo, joguei, eu não lembro da metade, joguei tipo 2 minutos cada um. Passou-se um tempo, minha mãe me deu um presente, um CD, com todas as ROMs de Master System. Não foi a mesma coisa. Eu tive os dois videogames na infância, eu joguei os dois quando era criança, joguei os dois quando eu cresci, joguei os dois hoje em dia. Ninja Inimiga tem o Master System 3, que a gente sempre que vai pra Angra liga, joga, é irado, mas contra o Super Nintendo, não dá. Super Nintendo 2, Master System 0. Mestre Splinter. Vamos lá. Vamos lá, tá difícil, já tá na diversidade, mas vamos tentar salvar aí o meu voto. Cara, primeiro só pra contextualizar aqui, dos três campeões aí do nosso torneio, são exatamente os três últimos videogames que eu tive, o que mostra que eu sou uma pessoa de muito bom gosto, que fortalece meu voto. E o argumento da realidade é muito bom, cara. Enquanto você está vendo vários videogames comparando, tem um simplesmente que é o sistema mestre. É mestre, amigo, não tem muito o que discutir. E o meu argumento vai ser, é uma impressão minha, não é baseado em fatos, porque eu não tenho os dados reais, mas a impressão que eu tive, eu tinha o Master System, eu tinha uma caixa de jogo de Master System, comprando o jogo na Casa de Vídeo, na Ultralar e Lazer. Caralho, é preço. Nas brasileiras, eu comprei muita fita de Master System a preço barato. Eu lembro que minha avó ganhava uma pensão, eu chegava e falava, vó, quero aquela fita. Ela comprava sem doer no bolso. E quando eu comprei o Super Nintendo, eu tive a primeira impressão de que a mão pesada de Adam Smith, o capitalismo selvagem, tinha entrado no mundo dos games, porque eu não conseguia comprar as fitas da mesma maneira que conseguia comprar do Master System. E o reflexo disso é que eu tive 4 fitas de Super Nintendo. Eu tinha que trocar ou alugar a maioria das fitas, porque eu não conseguia manter. E isso me traumatizou, cara. Então, baseado nessa impressão de que era muito mais acessível e eu podia ter quantos jogos eu quisesse no Master System, eu vou votar no Master System. Era mais acessível, sim, porque a produção de cartuchos do Master System era toda nacional. Exatamente. Era muito fácil você chegar na loja com seu pai, e seu pai foi comprar uma torradeira, e você fala, pô, pai, compra pra mim Sonic 2, na moral. Aí fala, claro, filho, comprar um Babalu pra você lembra, também. A gente não lembra e se perde na nossa memória, mas essa época do Master System foi na época do Collor. E tinha aqueles programas de incentivo à produção nacional, fabricava computador, e essa parte do Master System entrou nesse bolo também com a Tectoy. Então a produção nacional era muito forte, era tudo fabricado, prensado, tudo em Manaus. Então era realmente muito mais barato. Master tá vendo System 1? Como era de todo ruim? Porra! Não me deixe só, ele pediu. Só isso ele pediu e a gente abandonou ele. Coitado. Super Nintendo 2, Master System 1, Pombo! Super Nintendo. Pronto! Super Nintendo! Eu tô pronto, vocês eliminaram meu videogame, vão se foder, são os babacas, tomar todo mundo no cu. Ok. Argumento sensacional! Super Nintendo! Com o coração! 3! Master System 1! E lapso! Eu não tive Master System, então fica até difícil comparar. Um amigo meu, Felipe, que tinha, a gente jogava bastante lá, o Denax, um monte de coisas. Mas é tipo, mesma coisa da semifinal. O Super Nintendo cimentou os videogames enquanto arte e colocou eles de vez aí no mainstream. Não necessariamente no Brasil, talvez não tenha sido o principal pra isso, mas no mundo sim. Todas as competições aí de maior videogame do mundo da Super Nintendo, e a nossa, não vejo motivo pra que seja diferente. Então, Super Nintendo. Super Nintendo! 4! Master System 1. Então nós temos um vencedor! Mulher! A console de todos os tempos! Super Nintendo é do Brasil! Brasil, sim, sim, sim. É tetra! É tetra! Mostra o Pelé pulando. É tetra! Olha o que ele fez. É tetra! Nós temos uma notícia muito ruim pra você. Luciana é tetraplégica. É tetra! É tetra! Bode, o que você acha disso? Endorso, pelo amor de Deus. Super Nintendo foi, sempre será o melhor videogame de todos os tempos. Merecida vitória, Bode! Muito merecida, honrada. Só lamento pelo Polystation que merecia a prata, mas... valendo. Aqui a 3 minutos o Bode vai mudar de opinião. E Bluff! Master System, você não jogou. Super Nintendo, você não jogou. O que você tem a dizer sobre isso? Não joguei. Não joguei, é muito forte. Mas eu tinha uma historinha pra contar, dessa vez meu voto, mas vocês me deixaram por último e... Então vai lá, conta a historinha, animal! Não vou contar, foda-se o mundo! Super Nintendo! É tetra! Super Nintendo! Foda-se o difícil! Ok, me foi? Vamos fazer um high five múltiplo pela vitória do Super Nintendo! Estamos chegando mais uma vez no final do nosso podcast. Eu gosto de jogos versus podcast de Tanguinha. Hoje nós declaramos um empate impossível que jamais pensaríamos conseguiríamos fazer, mas com a ajuda dos nossos amigos de Tanguinha e o poder da Tanguinha, chegamos ao grande campeão dos consoles de todos os tempos. SNES! Pombo, o que você acha? O que você achou do empate? Eu achei ridículo, entendeu? Vocês eliminaram o Nintendo 64, que deu o amor da minha vida. Mas tudo bem, essa torradeira serve também, grande videogame, é isso aí, vamos bater palma e... Mas eu tô triste de novo, então vamos se foderem. Pode! Eu achei muito sensacional, muito maneiro, muito bonito e... Estados Unidos. Até daqui a 3 minutos. A gente tem muita coisa pra fazer ainda hoje, então acho ótimo. Bluff! Porra, eu ia falar, acho ótimo, seu filho da puta. Porra, cara, como é que rouba um negócio desse? Senhor da Eternidade! Achei que o Polystation foi garfado, cara. Deixa o Splinter! Cara, eu não me recuso a dar qualquer tipo de opinião com um tempo tão escasso. E Lapso! Enviem seus e-mails para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Acesse nosso site baixofrentesoco.com, twitter.com/baixofrentesoco, facebook.com/baixofrentesoco. Até semana que vem, galera! Bluff! Galera, nós estamos aqui, podcast de Tanguinha. Se esse podcast saiu na sexta, segunda-feira, tanguinhacorp.com. Acessem lá que vai ter a galera do Baixo Frente Soco participando do podcast de Tanguinha. É crossover duplo, Pluff! É crossover 1x1, rapaz. Podcast versus podcast. Sexta-feira, Baixo Frente Soco. Segunda-feira, podcast Tanguinha. Ou não, porque tem que usar tanguinha? Prometer pra segunda e lançar na sexta. Não, pra essa segunda tanguinha? Não, pra outra. Tem que usar tanguinha. Tem que usar tanguinha quando for pra gravar. Por baixo. Até semana que vem, abraço! Beijos, meninos. Até semana que vem, não, até segunda-feira. Tá pensando que Beringlar é gaita, meu irmão? Aqui o bagulho é mais embaixo. Tudo isso e muito mais no podcast de Tanguinha. Segunda-feira, não perca.